CPED Cursos apresenta Rádio Web número 2. Iniciamos agora a nossa Rádio Web número 2 do curso de Eletrônica Básica. Muito importante lembrar, caro aluno, né, como a gente já orientou na primeira apostila, você deve ter agora a sua apostila módulo 1, relacionada em concertos em geral, né, primeira apostila relacionada a concertos, que é a apostila que a gente vai utilizar para estar realizando essa rádio web, ok? Essa apostila vai ter um foco, como a gente já citou, ainda lá na rádio web número 1, é no concerto dos principais equipamentos, de alguns equipamentos importantes, começando por alguns equipamentos mais simples, né? Para que você tenha uma noção de quais são os problemas mais frequentes que acontecem em todos esses componentes. De início, a gente vai passar algumas orientações sobre como você conseguir identificar problemas com maior facilidade, até mesmo a técnica de atendimento, caso você for atuar numa assistência, você vai estar lidando com clientes, né? Então, o atendimento também é algo essencial. Além disso, informações ligadas à instalação de uma autorizada, né, de uma assistência técnica, quais os trâmites que devem ser feitos. Então, algumas informações bem interessantes, caso você tenha interesse, né, talvez tenha, em estar tocando o seu próprio negócio nessa área, estar montando a sua própria assistência técnica, né, quem sabe tornando a sua assistência técnica uma autorizada de várias marcas, né, tudo isso é muito importante. O que a gente oferece para você é uma base, né, para que você tenha esse conhecimento e a partir daí você vai construindo cada vez mais e buscando cada vez mais conhecimento, né, através de novos cursos mais avançados, né, sobre novos equipamentos que estão surgindo todo dia no mercado. E isso é muito importante. Como a gente citou, a eletrônica é um aprendizado que não tem fim. A todo momento você vai aprender a consertar novos equipamentos. E o grande desafio, né, é você sim se atualizar com essas novas tecnologias, né? É você ter que correr atrás, internet, cursos, e estar sempre buscando esses conhecimentos, né, colocando em prática aquilo que você já aprendeu. É importante lembrar também, caso o teu interesse seja você aprender a eletrônica para teu uso pessoal, para que você consiga identificar problemas simples do teu cotidiano, que envolve alguns equipamentos que você utiliza, muito bacana também, com certeza esse curso será muito bem utilizado, ok? A gente vai iniciar a nossa rádio web lá na página número 2 com alguns conceitos, um tanto quanto práticos, para você reconhecer um problema, para você fazer um diagnóstico, né? Então, muito importante. Gostaria que você acompanhasse comigo lá no primeiro parágrafo, aonde diz o seguinte: em 50% dos equipamentos que entram em uma oficina para conserto, o diagnóstico começa com as informações do cliente. Por isso, ao receber um aparelho, converse com o proprietário e colhe o máximo de informações de como o problema ocorreu. Então, o que quer dizer? É como uma consulta médica, né? Então, quanto mais informações o paciente der para você do problema que ele está sentindo, dos sintomas, de quanto tempo aqueles sintomas estavam afligindo o paciente, você vai, como médico, vai conseguir elaborar um melhor diagnóstico, vai dar o remédio adequado, o tratamento adequado. Se tratando em um conserto eletrônico, é exatamente a mesma coisa. Você vai buscar o máximo de informações possíveis, né? Vai verificar quais os problemas que estavam acontecendo, em quanto tempo isso aconteceu depois talvez de uma descarga elétrica que atingiu a residência. Todas as informações são importantes, né? Essa coleta de dados vai lhe ajudar a você se basear e ir talvez direto já no componente que você acredita que possa ter um defeito, ok? Logo abaixo a gente tem ainda algumas informações. Quando houver evidências de queda, observe se há componentes soltos ou faltantes, partes carbonizadas ou deterioradas, né? Então, o equipamento lá, ele caiu no chão e não funciona mais. Provavelmente, né, deve ter algum componente que deve ter se soltado, né? Então você vai abrir cuidadosamente o equipamento para não provocar outra avaria, que talvez ele já pode estar comprometido, né? Vai abrir esse equipamento e vai localizar os componentes que estão soltos lá dentro ou que está havendo um mau contato. Faça uma medição de componentes a frio, ou seja, com o aparelho desligado. Lembre-se de que para que se possa fazer uma medição correta, a maioria dos componentes deve ser removido do circuito. Então, alguns dos componentes principais, se você quiser testar e ter certeza do seu funcionamento, você deve remover ele. Alguns você remove utilizando o aparelho de solda, né, retirando a solda dele, e posteriormente de realizar o teste, você vai soldar, como aquele exemplo que a gente mostrou lá na apostila módulo 1, e você pode ver também nas videoaulas relacionadas àquele módulo. Também outra dica importante que diz na apostila: de posse do diagrama, faça as medições de tensão dos circuitos. Isso é muito importante, né? Então, você tem um equipamento que chegou à tua assistência técnica, vá direto ao diagrama do mesmo. No diagrama você vai compreender todo o circuito, né? Por onde o circuito vai, ele percorre, qual a voltagem. Dessa forma, você utilizando o multímetro já vai conseguir identificar a voltagem correta, a amperagem correta, a resistência correta que deve passar em cada um dos componentes, e você vai conseguir fazer o diagnóstico daquele problema de uma forma muito mais eficaz, ok? Vale lembrar também que hoje, com a internet, mesmo que o equipamento não tenha diagrama, são poucos equipamentos que não tem, esse diagrama ele está geralmente lá na parte interna do equipamento, né? Dentro do equipamento, quando se abre em algum local, ele vai constar um desenho, um pequeno mapinha, para que você consiga visualizar. Alguns equipamentos que não tem, você pode entrar no site da fábrica, você vai com certeza conseguir localizar esse diagrama na internet como um todo, pesquisando você encontra. Alguns componentes que são pequenos, né? Pequenos componentes, pequenos equipamentos, ele não tem esse diagrama justamente por uma questão de espaço dentro daquele equipamento. Então, seguindo o nosso estudo, ao ligar o aparelho, procure descobrir se existem componentes superaquecendo, liberando fumaça, cheiro de queimado, enfim. Fique atento aos barulhos, ruídos ou estalidos que vêm do circuito ou estão presentes nos alto-falantes. Nos osciloscópios é possível observar uma falta ou a presença de imagem deformada. Isso ajuda muito para saber em que circuito se deve trabalhar. Então, você vai conseguir, logicamente, já encontrar, com base nos defeitos que o aparelho está proporcionando, você vai conseguir identificar o problema. Substitua, quando possível, os componentes que estão danificados pelos originais. Se isso não for possível, use somente os equivalentes. Nas seções de resistor ou capacitores, fique atento para que soma total seja exatamente igual ao componente original, né? Então, aquilo que a gente viu lá ainda na apostila módulo 1, em relação aos resistor, né, você deve fazer sempre aquele cálculo com base no código de cores que cada um tem e substituir um pelo correto, ok? Mantenha uma caderneta ou banco de dados com relatórios dos reparos já executados, né? Então, é uma questão agora tanto quanto financeira. Você vai substituindo os equipamentos, substituindo os componentes dentro daquele equipamento. Não deixe de anotar cada componente que você está substituindo, né? Muitas vezes acontece o quê? Você se dedica tanto no conserto do equipamento e acaba vai substituindo, vai trocando, e na hora de passar, né, o orçamento para o cliente, você acaba se esquecendo de componentes novos que você colocou dentro daquele equipamento, né? Então, muito importante você, sempre à medida que você for substituindo esses componentes, você vai anotando. Essas informações aliadas a um lugar arejado, bem ventilado, bem iluminado, ferramentas adequadas, uma boa bancada de trabalho, tempo disponível e conhecimentos técnicos, certamente são ingredientes para o sucesso no diagnóstico do defeito do aparelho, né? Então, logicamente, como a gente citou, é um aprendizado contínuo. A partir de agora, talvez você tenha já as ferramentas, um multímetro, um ferro de solda, você já vai conseguir, né? Quando, por exemplo, na tua residência acontecer um problema em algum equipamento, logicamente, né? Não orientamos você a abrir um equipamento que esteja na garantia, porque você vai perder a garantia do mesmo. Mesmo que você saiba que é um problema simples de ser resolvido, encaminhe o mesmo para assistência técnica, né? Correspondente, para que você não perca a garantia, né? Que a garantia não é apenas o conserto do equipamento, mas sim a substituição dos componentes que estão no mesmo, né? Então, mesmo que você saiba o que deve ser feito, tendo um aparelho que está na garantia, você tem a garantia de ter de forma gratuita a substituição dos componentes daquele equipamento que estão danificados. Mas o que a gente orienta é assim: caso você tenha algum equipamento com problema, ou mesmo um equipamento já danificado, que está lá há muito tempo, que você não usa, abra o mesmo, tenta entender aquele circuito, tenta entender como funciona, retire alguns transistor, retire alguns resistor, faça o teste, veja a voltagem, veja se estão funcionando. O aprendizado começa por ali, ele começa inicialmente, né, em alguns componentes bem básicos. Aqui a gente vai citar na apostila alguns componentes, como até uma lâmpada fluorescente, né, como um pisca-pisca de Natal, né. Tudo isso aí são componentes simples, né? É a nossa eletrônica do cotidiano, é a nossa eletrônica básica. É ali que deve começar os teus estudos para que você consiga se aprimorar cada dia mais, né? E ter esse grande conhecimento, que você tenha esse grande conhecimento para estar realizando esses consertos, ok? Vamos para a página número 3. Onde a gente vai ter algumas informações sobre o caminho da manutenção. Então, como diz lá no primeiro parágrafo, a manutenção, seja ela de equipamento eletrônico, até mesmo do veículo, deve obedecer a uma linha de lógica e de raciocínio, que vem apresentar uma conduta para a pesquisa do defeito. O êxito da manutenção somente é alcançado quando a pesquisa é dirigida com objetividade, e para isso é necessário que haja uma sequência lógica de passos em execução, ok? Então, ali tem uma informação bem importante. O uso do esquema elétrico e do caderno de manutenção facilita a identificação do problema e permite dar um diagnóstico do defeito, bastando para isso seguir as orientações de pesquisa item por item, à medida que for sendo inspecionado cada componente. Ou seja, de acordo com o teu diagrama, você vai percorrendo o circuito, vai verificando os componentes e você vai identificar, né, através daquele circuito, do início do circuito até o fim, em que local que está o problema. Outro ponto muito importante que eu gostaria de ressaltar, como a gente citou, à medida do tempo você vai adquirindo conhecimento, né? Então, o grande bacana na assistência, na manutenção, né, que envolve eletrônica, é que quando acontece um problema, quando o cliente chega até você com um problema em um equipamento, e você resolver aquele problema, você conseguir consertar aquele equipamento, é um equipamento que é possível o conserto, que o cliente vai autorizar o conserto, porque hoje, é como a gente sabe, o conserto de muitos equipamentos torna-se inviável, né? Então, o consumidor, ele prefere deixar de lado, jogar de lado aquele equipamento para comprar um novo equipamento. Se você for numa assistência técnica, você vai ficar perplexo da quantidade de equipamentos que o pessoal deixa para consertar, né, e acaba ficando lá, né? O pessoal, primeiro o técnico vai abrir o equipamento, vai ver o que é, ligou pro cara, passou o orçamento, o cara esqueceu de retirar. Nunca mais retira, porque ele não quer nem saber de consertar aquele equipamento e não se dá nem o trabalho de retirar da assistência técnica. Mas voltando para o nosso assunto, o que a gente gostaria de reforçar é o seguinte: quando você trabalha o conserto de um equipamento e você conserta o mesmo, identifica o problema, resolve, tudo ok, você automaticamente vai adquirindo cada vez mais conhecimento. E quando chegar um novo consumidor com um equipamento com o mesmo problema, com o mesmo defeito, você vai diretamente no local e já faz a substituição. Então, o conceito de eletrônica, da assistência técnica, você vai oferir lucros, ganhos ao longo do tempo. Não é uma coisa imediata, né? Porque imediato você vai perder muito tempo para você entender os circuitos, para você entender qual que é a falha. Ao longo do tempo, quando você tiver bastante experiência, chegou um modelo de um equipamento que você sabe que é costumeiro, talvez por um defeito de fábrica, ocasionar um certo tipo de defeito, você vai já exatamente naquele local lá, resolve o problema e não tem erro, né? Então, é o que a gente tenta trazer, é justamente isso, né? Você vai se tornar um bom técnico, ter um retorno do teu trabalho ao longo do tempo, depois de você adquirir muito conhecimento e um bom tempo de estrada, né? Justamente por esse fator, né? Dessa forma você vai conseguir consertar mais equipamentos e vai utilizar melhor o teu tempo, tendo uma boa administração do tempo, você vai ter mais resultados, ok? Ainda na página 3, a gente tem uma outra informação importante. É importante que o técnico construa uma linha de trabalho, e para isso é necessário que ele tenha em mente a função de cada etapa, né? Então, primeira etapa é verificar o problema, substituição dos componentes que estão com problema, né? Essas são as etapas que devem ser seguidas, ok? Ainda lá no penúltimo parágrafo, um exemplo. Ao concluir um determinado conserto e constatar que o aparelho não funciona corretamente ou continua com problema, a reação imediata de um técnico com pressa é de abandonar tudo ou recorrer ao auxílio de alguém mais experiente, ao invés de verificar ao menos a existência das condições básicas para o funcionamento do equipamento. Atenção, pressa não combina com assistência, ok? Pressa não combina com uma assistência técnica. Se você vai trabalhar nesse ramo, quer utilizar, quer entrar nesse mercado e ser um profissional técnico, né, trabalhar numa assistência técnica, a pressa não vai adiantar em nada. Você pode automatizar os seus processos, né? Você ter uma linha de raciocínio mais rápida para você conseguir ao longo do tempo ganhar mais tempo no conserto daquele equipamento. Mas a pressa é algo diferente. A pressa é você pegar e eu tenho que arrumar isso, tenho que consertar, será que é isso? Não, vamos testar logo aquilo ali, acho que é aquilo ali. Você tem uma etapa correta, né? Você tem um circuito correto, você tem um diagrama para você analisar e você encontrar o problema, né? Então, muitas vezes, você agindo com uma pressa alucinante para consertar aquele equipamento, não vai te dar retorno nenhum e você vai perder mais tempo do que se fosse respeitar essas etapas que a gente citou, ok? Ainda lá na página 4, partindo, aliás, para a página 4, a gente tem ainda alguma última informação que eu gostaria de compartilhar com vocês. Não existe crescimento sem problemas e obstáculos. Existem somente aqueles que persistem e irão atingir seus objetivos. Tenha persistência, nunca se esqueça do valor de uma grande ideia. Confie em si mesmo para definir sua conduta. Tenha coragem de arriscar, pois isso é essencial em manutenção. Então, o que isso quer dizer? Principalmente no conserto de um equipamento, não será na primeira tentativa que você vai conseguir consertar ele. Dificilmente. Então, persistência, paciência e você chega lá. Seguindo o nosso estudo, na página 4 ainda, a gente tem algumas informações para o credenciamento como assistência técnica autorizada. Muito importante, você que está entrando na área, é assistência técnica ser uma autorizada de alguma marca ou de várias marcas, melhor ainda. Assistência autorizada é aquela que o cliente compra na loja, né? Compra na loja um equipamento, um rádio, por exemplo. Esse rádio, uma semana depois, tem um defeito. E você sendo autorizado, você tem a permissão de consertar aquele equipamento, mesmo ele estando na garantia. Você tem as peças originais daquele equipamento, né? E o sistema de envio do cliente até você é feito de forma automática. Você é o representante, o autorizado da marca X, naquela cidade, né? Aconteceu um problema em qualquer tipo de aparelho da marca X, automaticamente ele é enviado para você, para a própria loja. Então, o que é isso? uma grande demanda de clientes de forma automática, né? Então você tem os equipamentos chegando para você consertar de forma automatizada, né? Sem você precisar correr atrás de novos clientes. Então, autorizada é algo muito interessante. Imagine você ter, ser autorizado de várias marcas, né? Olha que interessante. Aqui a gente tem algumas informações importantes sobre isso. Primeiramente, para ser autorizado, tem que ter toda a documentação jurídica da empresa em dia, ter um bom relacionamento e um bom conceito junto aos lojistas e clientes da região. Deve ser uma assistência técnica de respaldo, né, que o lojista que vende aquele produto, não, aquela é a melhor assistência da cidade. Né? Os caras são de confiança, eles sabem realizar um trabalho adequado, substituem apenas os componentes que estão danificados. Essa é a visão não só do lojista, mas do cara que compra o produto. Ah, o que, que vai acontecer? Ele vai até você, ele vai até o lojista comprar um rádio e vai comprar um rádio da marca X e ele vai perguntar: qual assistência técnica para esse rádio aqui na cidade? Ah, é a assistência técnica do fulano tal. Não, eu não quero esse equipamento, porque se caso dá problema no meu rádio, eu tenho certeza que eles não vão fazer um trabalho bem feito. Imagina se for de uma forma positiva. Oh, legal, eu conheço o trabalho deles. Eles realmente prestam um bom trabalho em assistência técnica. Né? Até é um ponto convincente na compra do equipamento. Né? Saber qual que é a assistência técnica autorizada naquela região. Então, tudo isso é muito importante. Contar com bancadas e instrumentos bem organizados. Possuir um local adequado para a recepção dos clientes, para armazenar os aparelhos deles com segurança e para estoque de componentes. Participar de atualizações de técnicas e treinamentos ministrados pelo fabricante. Esse é outro ponto positivo, né? Que no lançamento, lembra que a gente citou que você tem que estar sempre atualizado? Você sendo um autorizado no lançamento de qualquer novo produto, de qualquer nova mudança, você é informado. Você não precisa correr atrás da informação. A informação vem até você, né? Então isso é muito útil. Ter uma boa formação técnica, utilizar nos serviços realizados somente peças originais de fábrica, ter uma boa formação técnica, né, e participar de testes teóricos e práticos, ok? As vantagens de ser um posto autorizado são cursos de reparação gratuito, suporte técnico constante, material promocional grátis, divulgação do seu endereço. Imagina o seu endereço, do seu estabelecimento, no catálogo das indústrias em todo o Brasil. Né? Quando você compra um produto, pode ver que você tem aquele catálogo e no final as lojas de assistência técnica autorizadas. Imagina o teu nome, a tua marca sendo espalhada por todo o Brasil. Né? Que interessante, que bacana. Então, algumas informações para você se tornar uma assistência técnica autorizada. E a gente vai na página 5 agora, técnicas de atendimento. Na página 5, a gente vai adentrar no que tange técnicas de atendimento. Muito importante para qualquer área, né? Você vai trabalhar com pessoas, você tem que ter técnicas de atendimento. Se você for trabalhar numa assistência técnica, mais ainda. Então, o relacionamento com pessoas é algo, pode-se dizer, um pouco complicado, mas se você tiver técnica e se você se dedicar, você vai conquistar, sim, esse grau máximo de atendimento e satisfação do cliente. Como em qualquer negócio, né, você vai ter tipos, perfis diferentes de consumidores, perfis diferentes de clientes, vai ter aquele cliente que quer o serviço dele para ontem, ele quer o conserto do equipamento para ontem, né, e você sabe que é um conserto que vai demorar, que você tem uma agenda já cheia de coisas para consertar e você vai dar um prazo para ele, né? Talvez você não vai conseguir resolver o prazo. O cara vai chegar e cadê meu equipamento? Né? Então, tem tipos de clientes que vai ter uma reação diferente, né, uns dos outros, obviamente. O que a gente vem destacar é se você criar um grau de atendimento atencioso, dedicado, tudo se minimiza. Até a insatisfação de um cliente por um atraso, até a insatisfação de um cliente num problema recorrente de algum equipamento. A gente sabe que se você consertar, por exemplo, uma TV, o cliente chegou até você, você vai consertar aquela TV, ok, certo. Mas às vezes é um equipamento já velho, né? Então, o que vai acontecer? Passam-se 15, 20 dias e pode acontecer um outro problema. Ele vai pensar, logicamente, o cara não fez o serviço direito. Não adianta você falar para ele que era outro componente, era uma peça que não tinha nada a ver com o primeiro defeito. Ele vai apontar, não, como assim? Eu trouxe aqui, era para tu resolver o problema, a TV não está funcionando ainda. Isso a gente sabe que é muito comum, acontece bastante. Mas a gente reforça o que? Você tendo um atendimento adequado, você prestando bom atendimento, você fideliza o cliente e você consegue trabalhar ele, não só nos momentos bons, mas nos momentos difíceis também. Então vamos lá na página 5, observar alguns pontos importantes. Primeiramente, o atendimento é uma etapa fundamental para o sucesso de sua oficina. Inicia-se na recepção do cliente e no atendimento pelo telefone. Um bom atendimento pode ser o diferencial para a conquista do cliente e também para a fidelização dele e sua oficina. Sugerimos para isso que adote as seguintes regras básicas. Primeiramente, use uma linguagem clara. Então, não adianta você falar uma linguagem complexa no meio da eletrônica, falando nomes de componentes, equipamentos. Explique logo que a pecinha que tinha a função de reduzir a tensão aqui dentro do circuito deu um problema. Então, ao invés de você utilizar um resistor, um capacitor, né, utilizar um outro nome do equipamento, o consumidor ele fica meio assim, né? Não, o que é isso? O que isso aí vai custar quanto? Né? Então, é muito importante ter uma linguagem clara, fale com entusiasmo e com interesse, né, que você vai resolver o problema, o cara está indo ali justamente para o quê? Para resolver um problema, você é a solução do problema dele. Então, fala com entusiasmo e mostre-se que você vai, né, utilizar todas as suas capacidades para resolver o problema da pessoa, ok? Olhe nos olhos do cliente, isso transmite segurança, né? Há grandes questões muito importantes no que tange assistência técnica. Tem muitos profissionais bons no mercado, mas a gente sabe, você acredito que também saiba, que tem alguns profissionais que agem de forma incorreta. Quais seriam esses procedimentos incorretos? O cara leva um equipamento para consertar, apenas um resistor, um capacitor está queimado, e o fulano diz que foram trocados vários componentes e passa um orçamento do outro mundo para a pessoa. Né? Ele sabe que por aquele orçamento, é um orçamento alto, mas não tão alto que ele vai substituir, que vai deixar de lado aquele equipamento. Aí o que acontece? O cara vai lá e paga. Apenas foi trocado um componente, né, e o cara teve um alto lucro naquele conserto. Isso acontece, infelizmente, bastante, mas você que está entrando nessa área, você que está buscando, busque trabalhar de forma correta, busque trabalhar de forma honesta nesse trabalho que você está fazendo, porque o consumidor está cada vez mais atento. Imagine se o cara for levar essa TV lá numa outra assistência, digamos que ele resolveu o problema, o cara cobrou o olho da cara, acontece um problema de novo. O que o cara vai fazer? Eu não vou mais levar naquele local, vou buscar uma outra assistência. Aí ele vai levar na assistência e vai falar assim, ó, o fulano trocou aquela peça, aquela lá, tal, gastei tantos reais no conserto desse equipamento na semana passada. O que, que será que aconteceu? O técnico vai abrir o equipamento e vai ver que nada foi substituído. Né? O cara consegue visualizar até mesmo pela soldagem dos componentes que foi citado. A soldagem é velha, não tem como ter sido aquela solda feita na semana passada, uma solda muito mais antiga. Aí o cara vai falar, não, aquele cara te enganou. Ele vai mostrar a placa, vai demonstrar, ó, aquela peça que foi trocada, que ele falou que foi trocada, não foi substituída. E aí, né? Então, é algo que está no meio, né, nesse contexto de assistência técnica, você deve saber de outras histórias semelhantes, de algumas situações parecidas, mas o que a gente ressalva é isso, né? Quando você trabalha de forma confiante, você vai fidelizar o cliente e se ele tiver um problema no rádio, na TV, em qualquer um das centenas de equipamentos que rodeiam o cliente, ele vai trazer até você porque ele confia em você e ele confia que você vai passar o valor honesto pelo teu serviço que você prestou e apenas pelos componentes que estavam realmente danificados. Então, seguindo lá na página 5, escute o cliente. Nunca interrompa a fala do cliente. Nunca diga que o cliente está errado. Né? Então, três pontos muito importantes. Lembra da função do médico, que é semelhante à função do profissional de assistência técnica, do técnico em eletrônica? Primeiro, ouça tudo que ele tem a falar, né, dos problemas que já aconteceram daquele equipamento. Nunca interrompa a fala do cliente. Cada interrupção, ele pode até mesmo se esquecer do que ele estava falando, né, daquela situação que ele estava falando, de alguns problemas que já aconteceram. Então, ouça tudo. Nunca diga que o cliente está errado. Né? Então, aquela velha frase, o cliente tem sempre a razão. A abordagem deve iniciar sempre com um sorriso, demonstrando assim simpatia, alegria por receber o cliente. Lembre-se que o cliente procura uma oficina porque tem um aparelho com defeito. Isso já é um fator desfavorável para o técnico, pois o cliente está inquieto, triste e preocupado. Então, é algo que a gente já citou, o cara está preocupado por dois motivos, posso lhe garantir. O primeiro motivo é que ele precisa daquele equipamento, né? É o notebook de trabalho dele. Está com problema, eu preciso para o meu trabalho, eu preciso para a minha faculdade. Segundo problema que ele tem é o orçamento, né? É o tamanho do orçamento, que é algo que não tem como mensurar, assim, quando dá o problema, o que será que é? Quanto será que vai custar? Né? Então, o cara fica sempre com aquela apreensão, ele vai chegar sempre com aquela apreensão, quase como se ele fosse numa consulta médica, tendo algum problema de saúde, ele vai levar aquele equipamento até você na assistência técnica. Então, algumas informações importantes. A última informação, jamais despreze ou inferiorize o aparelho do cliente. A sobrevivência da empresa de assistência técnica depende dele. Portanto, um aparelho velho e defeituoso é tão importante e valioso quanto aquele último modelo que está nas vitrines das lojas. Né? Então, todos os equipamentos, né, são importantes. Não pode... por que você não substitui esse equipamento por um outro equipamento mais moderno? Agradeça isso, agradeça ele trazer aquele equipamento, pode dizer velho até você, sabendo que tem outros novos no mercado, que talvez o custo-benefício seria mais em conta ele adquirir um novo do que consertar aquele velho. Se ele está levando até você, é porque ele confia no teu trabalho e ele não quer trocar aquele equipamento de momento. Ok? Seguindo com o nosso estudo, então, partiremos agora na página 6, então, agora que a gente conseguiu compreender um pouco mais sobre técnicas de atendimento, como abrir a sua própria oficina. Abrir o seu próprio negócio e ser dono de si mesmo é o sonho de muitos técnicos. Muitos ficam imaginando que isso nunca será possível, pois acham que a primeira condição seria ter um grande capital sem o qual nada daria certo, ok? Então, é o grande ponto de vista da maioria dos brasileiros, né? Os brasileiros têm o empreendedorismo no sangue e eles buscam sempre ser dono do próprio negócio. Pode dar certo? Pode dar certo, sim. Desde que tenham fatores, né? Alguns fatores primordiais. Primeiro, perseverança, né? Segundo, ter conhecimento daquilo que está fazendo, né? É algo muito importante, então a gente tem perseverança, que é você não desistir do primeiro obstáculo, você ter conhecimento daquilo que você faz, né? Você ser bom naquilo que você faz e, principalmente, ter um diferencial no mercado. Talvez na tua região tenha dezenas de assistências técnicas. Por que que a minha assistência técnica, né? Por que que eu vou montar uma assistência técnica, sendo que tem várias na minha cidade? Obviamente, tem assistências técnicas de muitos anos. Por que que o pessoal vai deixar de ir nessas assistências técnicas para ir na minha assistência técnica? Não sei. Crie diferenciais, né? Ofereça o pagamento por cartão parcelado, né? O cara tem a possibilidade de consertar o equipamento e parcelar o conserto do mesmo em 10, 12 vezes sem juros. Uma ideia, né? Crie outros diferenciais. Tem tantos diferenciais de mercado, né, que podem ser criados. citar alguns exemplos? Bom, para ser diferenciais, né, tem que ser algo exclusivo, mas vamos citar algumas ideias, talvez um pouco mirabolantes, né? Imagine você ter o site da tua assistência técnica, aonde quando o produto chega até lá, você cadastra ele e à medida que vai se atualizando o conserto, o cara na sua residência vai poder consultar o status, né? Está em análise, está no processo de troca de componentes, está pronto, pode retirar, né? O cara recebe até um e-mail avisando, né, da retirada. Que bacana, que surpreendente, né? Talvez vai exigir um pouco mais de esforço, vai, mas é um diferencial. É o que todo mundo busca, todos os negócios buscam diferenciais, todos os negócios buscam obter diferenciais de mercado porque os clientes necessitam ser diferentes, né? Ser tratados de forma diferente e cada vez mais isso é mais buscado. A gente citou um exemplo, mas se você for adentrar a fundo, né, nessa área, com certeza você deve ter já pensado em outros diferenciais, né, que podem ser utilizados. E sim, você pode montar uma assistência técnica na sua cidade, desde que você tenha esses três pilares: perseverança, conhecimento, né, conhecimento muito importante também, e diferenciais de mercado. Né. A perseverança, que a gente citou em primeiro lugar, é muito importante porque nos primeiros obstáculos que você vai ter, né, ela é fundamental. Você sabe que não vai ser de uma hora para outra que você vai ter uma cartela de clientes, que você vai ter uma grande gama de serviços, mas ao longo do tempo sim você vai adquirindo, né, esses clientes, você vai conquistando esses clientes para a sua carteira de clientes. E de início você vai ter problemas, sem sombra de dúvida, com fluxo de caixa, né? Você vai ter um fluxo de caixa baixo, você tem aluguel para pagar, você tem luz para pagar, você tem os impostos para pagar, você tem os gastos da abertura ainda da tua assistência técnica, né? Então, perseverança é isso aí, né? Você manter o foco e você olhar para frente e saber, não, vai ser complicado agora, mas eu tenho certeza que lá na frente eu vou estar colhendo nossos resultados. Então a gente tem na página 6 alguns processos, né, para você estar legalizando a sua empresa. Então, primeiramente, a ideia, né, você começa a ponderar os prós e os contras e decide assumir os riscos para tocar sua ideia avante. Saiba arriscar conscientemente, esteja preparado para enfrentar desafios e ousar na execução de um novo empreendimento. Escolher os melhores caminhos baseando-se naquilo que você já conhece. Jamais inicie um empreendimento sobre o qual você não conhece nada. Aquilo que a gente acabou de citar. Escolha do local é muito importante, né? À medida que o negócio for crescendo, você poderá entrar em contato com fábricas, indústrias, para solicitar seu aval para operar como uma oficina autorizada, né? Então, muito importante também a parte de formalização jurídica. Após a ideia e a escolha de um bom local, vem a formalização jurídica da empresa e sua oficina. Deve estar legalizada para que você possa trabalhar tranquilo, inclusive com a perspectiva de se tornar uma autorizada de alguma fábrica futuramente. Fluxo de caixa, né, é necessário. Uma vez formalizada juridicamente a empresa, é necessário passar para a terceira parte, o fluxo de caixa. É necessário fazer um estudo para traçar um quadro objetivo, cálculo do investimento necessário que você vai precisar para a instalação da sua assistência técnica. Cálculo dos salários e encargos dos funcionários, caso você vai ter. Estimativa das rendas e dos custos gerais. Apuração dos resultados, projeção do fluxo de caixa do capital de giro. Cálculo dos preços e dos serviços que você vai realizar. Contratações. De início, talvez você mesmo faça todos os seus serviços, mas à medida que a oficina for crescendo, será necessário contratar pessoas competentes para lhe assessorar. Assim sendo, a oficina deve ser uma boa aparência, uma boa organização, a fim de proporcionar um ambiente agradável aos clientes e aos próprios elementos que trabalham nela. Então, algumas dicas bem importantes relacionadas no que tange a abertura de uma assistência técnica, uma oficina técnica. Então, a gente pôde citar algo bem interessante, que é a possibilidade de você abrir esse empreendimento, caso você tenha interesse. Lembrando ainda que caso você esteja fazendo o curso apenas de interesse pessoal, bacana também. Momento interação. Momento interação. Vamos ao nosso primeiro momento interação dentro da apostila número 2, a apostila de concertos, né? A primeira apostila relacionada a concertos. Então, como a gente trabalhou na Rádio Web número 1, na Rádio Web número 2 não será diferente. A gente vai trazer alguns momentos interativos, onde a gente traz perguntas dos nossos alunos relacionados aos temas que a gente vem abordando aqui nessa apostila. E a gente inicia trazendo a dúvida do Juarez Bart, que é da cidade de Blumenau, estado catarinense, de Santa Catarina. Então, a dúvida dele é uma dúvida que acredito que talvez todos tenham, né, que estão querendo ingressar nessa área, querendo trabalhar na área de assistência técnica. A dúvida é o seguinte: estou querendo abrir uma assistência técnica. Já faço alguns serviços para os meus amigos. No entanto, formalizando o negócio, qual a margem de lucro sobre as peças e o valor da minha hora de trabalho que eu deveria cobrar? Né? Então, essa é a dúvida dele, né? Como ele vai fazer a formação de preço do seu serviço prestado. Uma dúvida muito útil, pode-se dizer assim, porque todos, né, fazem esse questionamento quando vão montar o seu negócio, né? Saber quanto se deve cobrar, né? Qual o valor que o seu cliente está disposto a pagar por aquele serviço. E é uma dúvida um pouco complexa da gente tentar responder, porque ela tem muitas variáveis, né? São vários fatores que vão diferenciar o preço que você vai ter que cobrar para o seu cliente. Então, alguns fatores que devem ser levados em conta é de cidade em cidade, né? O custo de vida, né? Você tem, mesmo que você não tenha aluguel, ou caso tenha, em algumas cidades o aluguel vai ser muito maior do que outras, né? E a gente tem um aluguel, uma das despesas mais fortes, né, e mais relativas dentro da assistência técnica vai ser o aluguel. Então, se a gente tem um aluguel em um ponto, numa cidade do interior, onde é possível alugar na faixa de um salário mínimo, quem sabe, a gente vai ter alguns aluguéis onde você precisa 10 salários mínimos por uma peça do mesmo tamanho. Então, tudo isso é muito relativo e deve ser levado em conta. A gente vai trazer aqui algumas informações para uma cidade na faixa ali entre 20 a 60 mil habitantes, uma cidade pequena, né, propriamente dito. Mas, como a gente disse, são vários fatores que devem ser levados em conta. Tem o fator também do custo de vida da própria pessoa, onde em uma cidade você ter uma renda de 6 mil reais é muito inferior do que você ter uma renda de 4 mil reais em uma cidade onde o custo de vida é menor. Então, são vários fatores que devem ser analisados, mas a gente orienta para que você faça a formação de preço da seguinte forma. Primeiramente, você tem que calcular o quanto que você deseja ganhar, né? Claro, um cálculo, um valor real, né, que não seja nada exorbitante, mas um valor que você acredita que seja merecido, que você deva ganhar trabalhando 8 horas por dia na sua função, né, como profissional de eletrônica. Então você vai ter que calcular esse valor, quanto que seria, né? A gente cita um exemplo aqui, 4 mil reais, por exemplo. Eu quero que tenha, que sobra no final do mês, 4 mil reais líquidos, né? Onde desses 4 mil reais eu vou ter as minhas despesas pessoais. Eu vou pagar o aluguel da minha casa onde eu moro, eu vou ter que pagar os gastos com o meu deslocamento até assistência técnica, né? Então, tudo isso deve ser levado em conta. Muita gente, né, se pergunta, mas se eu tenho já um aluguel, né, não preciso pagar aluguel porque tem assistência técnica no porão da minha residência, né? Então, se é um ponto bacana, é um ponto legal, que seria competitivo com as outras assistências técnicas, você deve sim calcular o valor de quanto seria esse aluguel para você pagar, né? Caso você fosse pagar, e incluir isso no seu custo final. No entanto, se não for um ponto assim tão estratégico quanto seus concorrentes, né? Mas o ponto é seu e você não paga aluguel, a gente orienta sim que você consiga obter um valor diferenciado no preço final para o seu consumidor, né? Justamente por essa questão do ponto. Mas a gente volta, né, lá para aquela questão de quanto que você gostaria de ganhar. Então, a gente cita aqui, por exemplo, R$4.000. Eu quero que eu tenha um retorno de R$4.000 líquido para manter os meus custos pessoais, né, e obter a minha renda dessa atividade. Você leva em consideração que você tenha que trabalhar em média 8 horas diárias, ok? Aí você pode ter esse questionamento: não, mas inicialmente eu não vou trabalhar 8 horas diárias porque eu não vou ter essa relação de clientes inicialmente. Como é que eu faço esse cálculo? Você faz da mesma forma, você tem que calcular como você tivesse, né, como que você tivesse que trabalhar 8 horas por dia. Você não pode repassar para o seu cliente o fato de você ainda não ter uma grande clientela, você vai ter que cobrar mais caro, né, pelo seu serviço. Você tem que cobrar um preço padrão, mesmo que você ocupe uma hora do seu dia de trabalho, mas você vai ter que fazer esse cálculo com base em 8 horas. Justamente por isso que a gente citou que no início é complicado. Mas você deve trabalhar dessa forma para que você consiga oferecer um preço coerente e consiga crescer em escala com o seu negócio. Então, como você deseja ganhar esse valor, para você trabalhar 8 horas por dia, você teria que trabalhar em algo em torno de 150 horas em um mês. Se a gente pegar 4 mil e dividir por 150 horas, nós iremos obter R$ 26,00 a hora. Esse é o valor que você teria que cobrar a hora. No entanto, como você tem esse valor na forma líquida e você terá custos de aluguel, caso seja ligado, impostos, luz, né, e tantos outros custos que agregam uma empresa, você terá que ter ainda uma margem superior a isso, porque lembra que você quer obter esse valor líquido, né? Então a gente acrescenta algo em torno de 20-60% ali, que é um fator que você deve colocar de acordo com o seu custo que você tem, e você calcular, né, fazer a conta. 20% a gente acrescentaria e ficaria um total de 34,66. Então, se a gente pegar 34,66 vezes 150, vai obter um valor X. Esse valor X, eu descontando os R$4.000, essa sobra será suficiente para pagar as despesas? Será? Então, é esse valor que eu trabalho. Então, esse percentual que você vai aumentar em cima desse valor, desses R$26, né, os 26, lembrando que é a divisão de 4.000 por 150. Então, esses R$26, o que você irá acrescentar em cima dele vai variar dependendo dos seus custos. Então, você vai ter que fazer esse cálculo, que não tem outra forma para você fazer, além de você somar todos os custos possíveis que você tem em seu negócio, e você avaliar, quem sabe 10%, 15%, 20% já seja o suficiente para você pagar as suas despesas. Aí tem uma questão bem relativa também, que algumas assistências técnicas trabalham ou não, é dividir esse percentual que irá ser cobrado, né, no valor das peças que você vai utilizar no reparo, né? Então, você pode repassar, aumentar, digamos que você necessite de 30% ainda sobre aquele valor, sobre aqueles R$26, você pode acrescentar 20% nessa hora de trabalho e mais 10% sobre as peças que serão utilizadas no equipamento, né, no equipamento que você irá consertar. Porque até das peças que você irá comprar, você terá custos, né, não só da compra da peça, mas dos impostos, talvez o frete dessa peça até seu estabelecimento. Então, ele poderá ter essa variação. Então, resumindo o cálculo, né, que a gente sugere. Obviamente que cada caso é um caso. Você pode montar uma equação diferenciada, né, e com base você analisar o que o pessoal está cobrando em sua cidade. Talvez a sociedade permita você cobrar um valor um pouco mais elevado. Talvez a cidade permita você, não permita que você cobre um valor e você terá que baixar um pouco o valor. O que a gente sugere de dica é que inicialmente, em caso de dúvida, sempre adote inicialmente um valor menor, né? Você tem que sentir o mercado e ao longo do tempo, em que você sente o seu mercado prosperar, né, a sua clientela aumentar e ver que a sua clientela é capaz de pagar esse valor, você consegue ir aumentando esse valor em escala, né? Mas inicialmente, inicie com o valor menor, com aquilo que você acha que pode dar certo, né? Então, resumidamente, você irá pegar o valor que você deseja ganhar, finalmente, né, o resultado final do mês, né, de forma líquida. Eu quero ganhar 3 mil reais, 4 mil reais, esse valor, digamos, que eu quero ganhar. Aí você vai pegar e vai dividir esse valor por 150, que é mais ou menos o tempo de horas que você irá dedicar para o seu trabalho, né? Quando você tem uma clientela onde você possa ocupar 8 horas do seu dia. E desse valor final, né, que você vai obter, né, algo em torno de R$ 24,00, R$ 26,00, você irá acrescentar mais um percentual que será o seu custo, né? O seu custo operacional para você manter o negócio. Custo operacional é aluguel, caso você tenha. Lembra que a gente citou aquela questão do aluguel para você avaliar se você vai incluir ou não. Luz, que obviamente você terá. Água, né? Enfim, todos os encargos, né, impostos, né, que você vai ter no seu negócio. Espero que eu tenha retirado, né, essa dúvida, né, que não somente você, Juarez, mas vários alunos, né, que estão com interesse em ingressar na área, tem em relação à formação do seu preço. Quanto que eu devo cobrar, né? Muitas vezes você faz um conserto ali, às vezes você faz um preço, e esse preço, ele é muito baixo. E você vai chegar no final do mês, você não vai conseguir ter o teu capital de giro, né? Então, esse é o valor correto que você deve fazer para você obter o resultado final que você quer. E, obviamente, se você não tem a sua clientela formada e não vai ter esse volume de trabalho, né, de 150 horas por semana, você não vai obter, digamos, o que você quer. Eu quero retirar 4 mil reais. Mas a hora que você conseguir acrescentar essa clientela, você irá obter o valor final de 4 mil reais. E aí você vai estar sentindo o mercado e vendo realmente qual o valor que é possível ser cobrado. Lembrando, caros alunos, caso tenham dúvida, utilize os canais de atendimento e a sua dúvida pode estar aqui em uma próxima Rádio Web. Muito obrigado. E agora a gente vai adentrar na apostila para a parte, pode-se dizer, prática, né? A parte prática é o conserto de vários equipamentos. A gente vai ter na apostila o quê? Alguns equipamentos, né? Alguns equipamentos que foram escolhidos propositalmente para, de acordo com aquilo que a gente já aprendeu. Esses equipamentos, com alguns defeitos comuns que apresentam, logicamente, a gente vai citar apenas alguns pontos, né? Vou passar logo uma explicação rápida sobre cada um dos componentes, né? Sobre os defeitos comuns, né? Algumas dicas que estão na leitura, né? Mas que eu gostaria de dar mais ênfase, né? Posteriormente, na leitura completa, você vai poder compreender melhor. Vale lembrar também que essa apostila vai ser, você vai ter sempre acesso à mesma. E quando você for consertar algum equipamento semelhante ao que a gente está citando aqui, você vai consultar ela novamente, né? Não tem como você guardar de momento todas as informações. Mais uma leitura, né? E antes disso, ouvir a Rádio Web explicando sobre esses equipamentos, vai lhe abrir um pouco mais, né, os seus conhecimentos em relação a cada um dos problemas apresentados nesses equipamentos, ok? Nós iniciaremos a explicação com um componente, com um equipamento, melhor dizendo, que talvez esteja em sua gaveta, né, que você não utilize mais. um MP3 player, né? Muito comum ali pelos anos de 2007, 2006, né? Hoje já não é mais utilizado. Mas a gente abordou ele justamente porque, né? Provavelmente você deixou de lado ele porque ele estava com algum problema, né? Não estava funcionando direito, né? Pela questão da tecnologia, né, ter avançado. Mas é um fator que com certeza você deve ter um próximo ou, né, conhece alguém que tem. Então por isso a gente iniciou conversar por ele, né? A gente vai citar algumas informações apenas que são mais relevantes, né, sobre cada conserto. Ali você sabe que você tem um processo passo a passo de desmontagem, de conserto, de verificação, que você vai conseguir compreender melhor na leitura. Então, primeiramente, eu gostaria de citar que para desmontar esse equipamento você vai ter que ter um jogo de chaves de joalheiro, né, que é necessário devido aos pequenos parafusos que ele tem. Na página 9 você pode ver todo o processo de desmontar, né? Ele é composto de duas placas, uma sobre a outra. Então você pode ver a retirada da primeira placa, né? Partindo lá na página 10, é possível você visualizar as duas placas, ok? É possível, né? Por ser um equipamento pequeno, ele sofre bastante queda, né? O display, né, o visor dele, o display, ele pode estar solto. Então assim que você retira, você logo vai verificar que ele pode estar solto. Se ele está solto, você utiliza o procedimento de cola do mesmo, com cola quente normal, né? Ela é fixada com cola quente, ok? Lá na página 11, a gente vai já mais para detectar os problemas. Então, o que é mais comum, não só nesse equipamento, e sim em vários equipamentos eletrônicos, é um mau contato. É um mau contato em algum componente, uma queda, uma batida, ocasionou isso. Além disso, problemas com chaves e conectores soltos, problemas com solda fria, outro problema muito frequente em equipamentos eletrônicos. Solda fria, lembra que a gente viu lá na apostila módulo 1, a gente tem a solda deve ser brilhante, né? Se ela ficar opaca, ela é chamada solda fria, né? Ou seja, ela não foi soldada na temperatura adequada. É muito importante também a gente levar em conta que essa solda desses componentes, né, que estão no equipamento, foram feitas de forma automatizada, né? Melhor dizendo, uma máquina que realiza o processo de solda de forma automatizada, né? Então, pode haver sim falhas, ok? Então, esses são os pontos que são mais comuns nos equipamentos. Nesse aqui também, né? Ali você pode ver na imagem pontos onde tem a solda fria. Vale lembrar que o circuito eletrônico desse MP3 funciona com uma tensão de 3 volts, ok? A gente tem as partes, né? O microfone, como você pode ver, que ele utiliza. Na página 12, a gente tem ali a placa de rádio, né? Onde que é sintonizado o rádio FM. Alguns pontos que você pode ver que tem a solda fria, né? Então, o conector de fone de ouvido também com problema de solda fria, aonde você vai fazer o quê? A retirada da solda e ressoldar o equipamento no circuito. Na página 13, a gente tem alguns pontos essenciais, vários pontos, para você verificar a soldagem correta, verificar se ele está realmente soldado, né? Alguns pontos mais comuns aonde acontece a solda fria e soltura de alguns componentes, como a solda das chaves de funções, conector USB, a chave de funções, além disso, o conector de interligação das placas, né? Tudo pontos aonde pode haver a solda fria, que é um dos principais problemas nos eletrônicos. Após tudo isso revisado, como tem lá na página 14, podemos ligar o aparelho com uma fonte externa de 1,5 V. Conecte a saída dos fones numa caixa de som amplificada, ou seja, uma caixa, né, que é utilizada no computador pessoal, ok? Dessa forma a gente conseguiu compreender alguns problemas principais que acontecem nesse aparelho MP3, né? É um bom equipamento para você começar as suas experiências, né, ligadas à eletrônica. E a gente segue o nosso estudo, agora na página 15, a respeito do conserto de iluminação de emergência, a chamada no break light. Essa iluminação de emergência está presente em ambientes públicos um pouco maiores, né? Como restaurantes, bares, salões de bailes, discotecas, hotéis e hospitais, né? Então, é uma fonte de energia bem alta, né? Ela produz uma potência muito alta. Esse circuito de trabalho numa tensão de 220 até 220 e 110 volts. Então esse é o modelo que a gente tem. Lá na página 16 a gente vai ter algumas informações ligadas ao circuito do mesmo. Então, algumas dicas importantes: antes de realizar qualquer manutenção no circuito eletrônico, desconecte os cabos da bateria. Já quando você for desconectar os cabos, elimine qualquer indício de oxidação que pode ter neles, né? Como uma bateria normal de um veículo pode ter aquele excesso de oxidação. Abaixo a gente tem o circuito eletrônico, um circuito eletrônico bem simples. Lembra que a gente viu na Rádio Web 1, na apostila módulo 1, apostila de introdução, é possível você verificar início ao fim do circuito. Onde que é o início? Né, ver se você consegue visualizar onde que inicia, né, o circuito. Inicia na bateria, né, bem na parte direita, parte positiva, parte negativa. Vai passar por todos os componentes. Né, quais são os componentes que formam o circuito? O circuito é composto de uma fonte de alimentação, é um fusível, o transformador, os diodos, né, que você pode ver ali, os diodos D2, D3, D4, o capacitor eletrolítico de 220, de 25 volts, o circuito responsável pela tensão de carga da bateria é o circuito integrado. O circuito integrado é um circuito 7818, o resistor é o R3 de 39. O circuito comutador das lâmpadas de comutação para a carga da bateria é feito pelo relé RL1. Na página 17 a gente tem um pouco mais sobre o funcionamento da bateria. Então a gente tem ali qual é o procedimento. Então ali ele demonstra a energia que sai da bateria, né, e vai passando por todos os componentes. Na página 18 a gente tem mais sobre o procedimento de como funciona a troca da energia elétrica que está sendo utilizada no circuito para, quando a energia é interrompida, fazer o acionamento da energia através da bateria. Então, ao faltar energia na rede elétrica, essa substituição, essa automação é feita pelo relé. O relé deixará de ser energizado pela corrente elétrica, passando para a posição B. Nesse momento, o relé comutará as lâmpadas à bateria, ou seja, ligará as lâmpadas à bateria, fazendo-as acender, desde que a chave LED esteja ativada. O LED vermelho piscando indica que o circuito está funcionando e ativado. Ao retornar a energia, o que acontece? O relé novamente é energizado pela fonte de alimentação. Neste momento ocorre o desligamento das lâmpadas e inicia novamente sempre o processo de recarga da bateria. É um circuito bem simples, bem comum. Os defeitos mais comuns é propriamente a queima de fusíveis, né? Os fusíveis que são utilizados é um fusível que fica na parte externa e outro na parte interna. Ou na parte externa é um fusível de vidro normal, de 250. Como você pode ver lá na página 19, o fusível interno é um fusível tipo faca, de 15, ok? A bateria é uma bateria de 45 amperes, bateria normal de um veículo. Orienta-se a cada período de 60 a 90 dias, recomenda-se deixar descarregar a bateria até que as lâmpadas fiquem com pouca luminosidade, para novamente colocar em ciclo de carga. Assim temos um prolongamento da vida útil da bateria. Nesse modelo de aparelho é utilizada uma bateria de 45 amperes, como a gente citou. Na página 20, a gente tem ainda um defeito comum, que pode ser propriamente a queima da lâmpada, né, dos faróis, né, a lâmpada normal. A substituição é feita, retirada através da moldura plástica do farol, né, então ali tem o processo passo a passo da desmontagem. Lá na página 21 a gente tem uma exemplificação para você saber como é que uma lâmpada está queimada. Isso com certeza você deve ter conhecimento, né? Primeiramente, o que se observa na lâmpada é aquele filamento no meio da lâmpada, se ele está interrompido ou se ela está preta, né, queimada. Então ela, se ela está com essas características, obviamente ela está queimada e você deve fazer a substituição. Nesse caso é uma lâmpada de 12 volts, né, de 55 watts. Ali mostra todo o processo de substituição dessa mesma lâmpada. Na página 22, algumas informações técnicas sobre esse equipamento. Seguimos agora o nosso estudo. Na página 23 a gente vai ver também uma lâmpada de emergência, mas aquela lâmpada de emergência mais comum, né? Aquela lâmpada pequena, utilizada nas residências, né? Então, é importante fazer uma manutenção preventiva. A maioria dos problemas está ligados ao mau contato. Troque as lâmpadas queimadas, luminárias de emergência, né? É um processo bem simples. Então ali tem um pouco na página 23 do processo de desmontagem. Lá na página 24, como você pode ver, ele chama atenção para os terminais da lâmpada, se eles não estão oxidados. É importante você fazer a limpeza com uma lixa fina, lixa 600, mais precisamente. Ali você tem um antes e um depois do processo, né? Como ele estava e como ele deve ficar para um bom funcionamento. Lá na página 25, nós temos como você testar se a lâmpada está queimada. Assim como a gente viu anteriormente, aquela lâmpada incandescente, como ela está queimada, quando ela tem aquele filamento interrompido, a lâmpada fluorescente tem o mesmo processo, ela pode queimar da mesma forma. No entanto, você não consegue visualizar aquele filamento dentro. Então, como é que você faz para você testar e verificar se ela está queimada ou não? Você vai utilizar um multímetro. Como você vai utilizar, testar apenas o ligamento, ver se está conectado, você vai utilizar a frequência de continuidade, né? Então é a função de ohm. A resistência a ser medida, ela vai ficar em torno de 20 a 30, então é para esse tipo de lâmpada. Se o filamento estiver aberto, a lâmpada está queimada e deverá ser substituída por uma nova. Então, dessa forma que é feito o teste. A retirada é bem simples, né? Ali mostra passo a passo como você fazer. Na página 26, a gente vai adentrar um outro problema bem comum quanto esse tipo de lâmpada, que é o conserto da chave liga e desliga, né? Então, ela sofre um atrito natural ao longo do tempo na função liga e desliga, e muitas vezes é necessário você fazer o conserto dessa chave. Essa chave é muito simples de você consertar. Você conserta limpando os contatos, removendo eles. Na página 27, ali, antes disso você tem o processo de desmontagem, ainda na página 26, para você chegar até a chave. Na página 27, nós temos diretamente a chave, ali como você pode ver, naquela imagem bem alto à direita. Antes de começar a desmontar a chave, faça uma marca entre o corpo da chave e a plaquinha. Isso servirá de indicação para a correta montagem da plaquinha no corpo da chave. Posteriormente, você vai desentortar os pinos que estão tortos, né? Provavelmente deve ter alguns pinos tortos. Vai retirar aquela plaquinha que fica na parte superior. E posteriormente, como consta lá na página 28, você vai remover os contatos. Então retire com uma pinça os contatos móveis da plaquinha e faça a limpeza dos contatos fixos na plaquinha da chave, removendo a sujeira. Também pode utilizar aquela lixa 600. Aí você já inicia o processo de montagem dos contatos de novo naquela chave. E se o problema é relacionado com a chave, ao invés de você substituir a chave inteira, você realizando esse simples processo, você consegue consertar a chave liga e desliga dessa lâmpada de emergência fluorescente. Na página 30, a gente tem um pouco mais sobre o conserto de uma lanterna de LED que contém também um rádio FM. É muito importante esse modelo, porque a gente já consegue observar, né, os problemas que acontecem num aparelho de rádio simples, né, utilizando esse tipo de CI, e uma lanterna de LED que é muito comum hoje nos dias de hoje. Ela está cada vez mais utilizada, né, nas residências e em qualquer lugar que a gente vá. Reforçando, a gente sempre busca trazer equipamentos que estão do teu cotidiano, né? Que talvez você tenha uma lanterna dessa com defeito. É uma boa oportunidade para você pôr o teu conhecimento em prática e consertar a mesma. Então ali ele mostra o processo de desmontagem, né? Ainda na página 30. Na página 31 você já vê ela desmontada. Você pode ver mais na base da lanterna, o rádio FM, ao meio a bateria e na ponta o carregador da bateria e bem na frente os LEDs, ok? Vamos primeiro para a placa do rádio, passar algumas informações. O circuito do rádio FM é composto pelo circuito SC1088, é um circuito integrado muito usado nesse tipo de rádio. Ele tem uma boa sensibilidade e seletividade na recepção das estações de rádio, né? O circuito possui um amplificador de áudio separado do receptor FM, né, separado, como você pode ver ali. Esse é um UTC2822 para amplificação do áudio. Oferece boa qualidade de áudio com baixo consumo. Então, você pode ver aqueles dois aí. Aquele maiorzinho é o receptor da FM, receptor do rádio FM. E o menorzinho é o amplificador do áudio, ok? Defeitos mais comuns desse tipo de circuito: o rádio não sintoniza as emissoras, né? Então é quando aquele CI, o 1088, que é o coração do receptor FM, antes de substituir ele, verifica a tensão entre os pinos 4 positivo e o pino 14 negativo lá no CI 1088. No circuito integrado, ele deve ter aproximadamente 3 volts. Então verifique, né, com o multímetro se está havendo essa corrente. Ressolde os componentes da placa para solucionar possíveis problemas com solda fria, né? Solda fria, o problema com solda fria pode estar presente nesse equipamento. Outro problema também, barulhos, estalos e cortes no som ao aumentar ou diminuir o volume. O que, que pode ser isso? Esse problema está relacionado com o controle de volume do circuito. Para resolver esse problema, solte o parafuso do botão de controle do volume, em seguida retire essa capa plástica do potencímetro, aplique uma porção de spray limpa contatos. Esse spray limpa contatos, ele é muito útil, né? Como a gente citou, é bem comum nos equipamentos ter problemas de contatos, né? E ele pode ser resolvido com esse spray, né? O equipamento, muitas vezes, com o passar do tempo, ele vai ter sim problemas de oxidação, e esse spray, esse produto é muito utilizado. Então aplique o spray, né? Quando você chegar lá no potencímetro, você vai poder utilizar uma cotonete normal, umidificar essa cotonete nesse spray e fazer a limpeza lá dentro do potencímetro. Ali a gente tem abaixo o formato do amplificador de áudio, né? Então o circuito integrado 2822, que amplifica, né, o áudio que a gente viu, ele é responsável pela amplificação do áudio proveniente do receptor da FM. O sinal de áudio sai do pino 2 do CI 1088, que é o CI de recepção. Ele vai passar pelo controle de volume e é aplicado no pino 7 do 2822. Então é um processo bem simples. Ele vai passar primeiro a captação da frequência pela emissora pelo CI 1088. Aí posteriormente vai passar para o 28, aliás, antes disso ele passa pelo controle de volume e depois ele passa para o CI 2822, que vai amplificar, sendo retirado pelo alto-falante pelos pinos 1 e 3. A alimentação é aplicada nos pinos 2 positivo e 4 negativo, então para você testar você utiliza esses dois pinos para você testar. A voltagem também é de 3 volts, verifique também a questão de solda fria na fixação de ambos os CIs, ok? Então, alguns probleminhas relacionados com a parte do rádio nessa lanterna. Na página 33, a gente tem agora um pouco mais sobre o carregador, né? O carregador da bateria, ele funciona 110 e 220. O tempo de carregamento dele é de 12 horas. Ali a gente tem um pouco mais sobre o formato de entrada da energia. Muito importante também levar em conta, ali ele mostra um exemplo onde você faz uma fixação na entrada, né, do carregador de um fusível normal de vidro de 25, né, onde você desconecta o fio e conecta uma ponta na entrada e a outra, né, faz aquela interligação com o fusível e depois coloca uma capa plástica, né? Você pode mesmo isolar ele com uma fita isolante. Ele vai te proporcionar maior proteção, né, contra propriamente um curto-circuito ou um excesso de energia na rede. Defeito mais comum encontrado nesse tipo de circuito é quando os diodos, né, os diodos estão abertos, tanto os diodos como o capacitor. Nesse caso é só fazer a substituição dos mesmos, também verificar a oxidação, né, nas soldas. Todos os componentes pode acontecer isso. Ali a gente tem a placa com os LEDs, né, onde é que estão os LEDs. O defeito mais comum encontrado nesse circuito dos LEDs é a queima dos resistores L10 e L11, ambos são de 15 ohms, e a queima dos LEDs em particular, além de problemas de mau contato na chave seletora de luminosidade. Então, são os problemas mais comuns na placa de LED. Então, esse equipamento, essa lanterna com rádio e LED, ela tem a placa do rádio FM, ela tem a placa do carregador e também a placa onde ficam os LEDs, ok? Além, logicamente, da bateria interna. Na página 35 também, nós abordaremos um equipamento muito do seu cotidiano, né? Talvez você tenha um equipamento igual esse aqui, que você esteja danificado, que você substituiu recentemente, que é uma unidade do CD e DVD de um computador. Como você faz o conserto, né, e a manutenção? Muitas vezes ele é substituído sem ser diagnosticado que realmente o problema que ela tinha, né? Muitas vezes se fala, o problema foi na unidade óptica que está queimada, mas muitas vezes ela não está queimada. Você fazendo o processo de limpeza, você vai fazer com que o equipamento funcione novamente. Então, olha na página 35, 36, 37 e 38, a gente tem um processo passo a passo para desmontar todos os componentes, né, e chegar até a unidade óptica. Chegando na unidade óptica, lá na página 39, como você pode ver, com a unidade óptica desmontada, estará pronta para a remoção da sujeira que se instala dentro do conjunto de espelhos e lentes que formam o sistema de leitura dos discos do CD. Então, geralmente esse é um dos problemas que atinge esse equipamento, né? Propriamente a sujeira fica naqueles espelhos e impede a leitura do aparelho. Então ele dá um exemplo de você fazer essa limpeza com um detergente neutro, é possível fazer, né, desde que seja secado de forma correta. Você também pode fazer essa limpeza utilizando aquele spray que a gente citou, ok? Caso for através do detergente, então é um litro e meio de água para uma colher de detergente líquido. Em seguida, mergulhe a unidade óptica na solução com detergente e deixe por 5 minutos. Em seguida, segure a unidade óptica e movimente dentro da solução por mais de 10 minutos, né? Fique movimentando ela dentro daquele detergente para que ela fique limpa. Posteriormente, limpa ela com papel toalha e deixe em torno de 15 minutos, né, utilizando um secador na temperatura mínima para a secagem do componente. Outra coisa que pode ser analisada também nesse equipamento é verificar aquela correia de borracha, né? Pode passar um spray nela também, pode ser utilizado também graxa de silicone, né? Na página 41, você pode ver também, ali tem alguns locais onde você pode fazer essa lubrificação utilizando essa mesma graxa, né? Para que tenha um bom funcionamento da correia e de todo o sistema do CD-ROM. E por fim, na página 42, já a montagem dele. Fazendo esse processo de limpeza da unidade óptica, você já pode conseguir resolver o problema. Talvez o teu equipamento estava lá abandonado, né? Geralmente acontece, por não ser um equipamento muito caro, em torno de 100 reais, ele se torna, queimando realmente a unidade óptica, ele se torna totalmente inviável, né? Então, quando o aparelho, o equipamento não funciona, ele automaticamente é diagnosticado. Não, é só um sistema de correias, se ele não está lendo a unidade óptica, não vale a pena, vou comprar um novo. Muitas vezes uma limpeza já resolveria o problema. Então, fica essa dica, né? Ali tem todo o procedimento de desmontagem, basta você seguir corretamente e efetuar o processo de limpeza. Seguindo com o nosso estudo, no que se refere a conserto de vários equipamentos, a gente segue na página 43, gostaria que você acompanhasse, a gente vai ter o conserto de um filtro de linha. Acredito que você já deve ter visto esse tipo de equipamento. Como o nome diz, a função do mesmo é filtrar a corrente, a tensão que chega no mesmo para você redistribuir, né, para outros equipamentos, né, muito utilizado na informática. Então, como você pode ver lá no primeiro parágrafo, que diz o seguinte: o filtro de linha é um acessório indispensável no ramo da informática, aumenta a quantidade de tomadas disponíveis, né, é um dos benefícios que ele oferece, para a conexão de periféricos, e também promove uma proteção adicional aos equipamentos quando conectados através de um filtro de linha. Vamos então analisar o seu funcionamento e possíveis defeitos que podem ocorrer nesse tipo de equipamento. Hoje no mercado, né, a gente encontra vários tipos de filtro de linha, alguns com sistemas de disjuntores que desligam imediatamente o equipamento no caso de surtos de corrente, e outros que são simples barras de tomada com o fusível de proteção, né? Ali a gente tem um exemplo de como ele é conectado na tomada, né? Neutro, fase e tera. É indispensável para que haja o funcionamento, que a rede elétrica que você está utilizando tenha o componente tera, ou seja, ela tenha ateramento, né? O ateramento é feito através de uma haste de cobre inteirada no chão, e ela é interligada em todo o circuito da residência ou do local aonde ele vai ser conectado, né? Então, havendo um excesso de tensão ou até mesmo uma descarga elétrica, a corrente vai percorrer pelo tera e vai ser descarregada na tera, ok? No outro lado, na página 44, a gente segue com algumas informações importantes. Para descobrir a fase e o neutro da rede elétrica, você pode utilizar aquela tradicional chave de teste, que tem aquela lâmpada de neon na ponta, certo? Então, sempre quando você tocar o fio com a chave teste, a lâmpada vai se acender, então você vai saber que aquela é a fase. Posteriormente, o outro não deve se acender, então o outro é o neutro. Então, sempre dessa forma, você vai sempre identificar qual é a fase e qual é o neutro, né? Acendendo quando você conecta aquela chave de teste na rede elétrica. Então, como a gente viu, a função do filtro de linha é limpar a corrente elétrica de transientes e interferências presentes na rede elétrica, que é muito comum. Então, esse deverá ser conectado diretamente na tomada e os demais equipamentos conectados a ele, né? Então, aqui ele mostra os problemas mais comuns que acontecem, né? Não só com o filtro de linha, mas com outros componentes, que é um conserto muito fácil de ser feito. É a troca do fusível. Nesse modelo a gente está utilizando um fusível de 10 amperes, ok? Então, a substituição dele é muito simples, você remove aquela tampa, faz a substituição do mesmo. Lá na página 45, a gente vai para a parte interna do filtro de linha, né? Então, por ser um componente que filtra tensão, ele tem grande risco de ter seus componentes sempre danificados exatamente por um excesso, né? Por um excesso de tensão, por um pico de tensão. Ali ele mostra alguns detalhes importantes, né? Ali você tem a placa do filtro de linha. Alguns pontos importantes, como a gente pode ver lá no último parágrafo, deu uma atenção especial para esse ponto do circuito. Ali é propriamente um fusível que está impresso na própria placa, né? Então, caso seja danificado, a gente orienta que você refaça esse fusível utilizando um fio fino, né? Logo após a troca do varistor, que provavelmente deve ter sido danificado junto, né? Então, é um ponto específico que é para você sempre verificar quando, mesmo que você substitui o fusível e não ocorre o funcionamento, provavelmente a falha está nesse local, né, nesse fusível que é impresso na placa, e também no varistor que é acoplado ao mesmo. Seguindo lá na página 46, a gente vai ver como fazer essa substituição. Primeiramente, a gente tem ali, né, a imagem, né? Importante sempre que você remova os componentes, né, utilizando um ferro de solda, né, e um sugador de solda. Logo abaixo a gente tem um esquema do filtro de linha, um esquema muito simples, né? Você pode ver as tomadas, né? Vem da rede elétrica, passa pelo fusível, né? Então, todo esse é um procedimento bem simples, né? Um circuito bem simples. Como você pode ver no esquema elétrico, né, ela tem uma saída, um retorno que dá diretamente para o filtro do equipamento, né? Então é imprescindível que tenha na sua a rede elétrica que você está utilizando um filtera. Se você está utilizando o mesmo, né, um filtro de linha em uma rede elétrica que não tem um ateramento, pouco será útil, né, esse equipamento. Lá embaixo a gente tem o varistor, né, aquela pecinha azul, ela é responsável por absorver os picos de tensão que vem da rede elétrica. O varistor pode entrar em curto, pode ser danificado caso ele tenha absorvido um alto pico de tensão elétrica, ele pode ser danificado e daí você faz a substituição do mesmo. Você pode fazer um teste dele para verificar se ele está em bom funcionamento ou não, utilizando um multímetro. Esse é um modelo de varistor, como você pode ver lá na página 47, de 275 volts, muito utilizados em redes de 220. Como é que a gente faz para a gente verificar o mesmo utilizando um multímetro? Você vai colocar ele na frequência de ohm. Pode utilizar tanto a escala de X1K ou X10K. E para você testar ele, não pode ter variação nenhuma no multímetro. Não tendo variação nenhuma, é porque o mesmo está tendo a função de filtrar a corrente elétrica que chega no mesmo, ok? Então são algumas explicações sobre esse equipamento, né? Um componente que tem a função filtrar a corrente elétrica, né? É necessário que tenha um ateramento na rede. A gente viu também que o problema mais comum é o fusível externo, que você substitui facilmente. Ele tem um fusível interno impresso na própria placa. E também, outro problema muito comum é o varistor ser danificado. Então, é dessa forma que você conserta esse equipamento. Momento interação. Vamos agora ao nosso segundo momento interação. Eu trago aqui a dúvida do Felipe Souza. O Felipe Souza é da cidade de Ilhéus, da Bahia, maravilhoso estado da Bahia. E a gente traz essa dúvida, que também acredito que vários alunos também possam ter, relacionado ao filtro de linha que a gente acabou de analisar. A dúvida dele é a seguinte: um filtro de linha pode ser utilizado na ligação de qualquer equipamento eletrônico? E quais os diferenciais dele em relação a um estabilizador e um no break? Então, uma dúvida bem pertinente, a gente vai estar respondendo a sua dúvida, Felipe. Então, primeiramente você perguntou se pode ligar qualquer equipamento no filtro de linha. Você pode ligar, né? Você pode ligar um computador, pode ligar uma TV, pode ligar um aparelho de som, um rádio, qualquer equipamento. No entanto, um computador, não seria correto você ligar ele num filtro de linha, porque ele não oferece os serviços necessários que, por exemplo, um estabilizador oferece, que o teu computador vai precisar. Então ele vai estar mais exposto a um risco. Mas você pode ligar um filtro de linha em uma televisão, em um rádio, né? Que será muito bacana, muito melhor do que você deixar ele diretamente conectado com a energia elétrica da residência. Então, eu gostaria de ressaltar também algumas dúvidas, algumas diferenças em relação ao filtro de linha, em relação ao estabilizador, em relação ao no break, né? Então, o filtro de linha, ele vai ter por função remover os ruídos de tensão, aquilo que a gente viu. Ele vai ser muito útil quando você tiver, acontecer por exemplo, uma descarga elétrica, um raio perto da sua residência, e ele vai conseguir, através do seu capacitor, né, e do fusível, romper aquele excesso de tensão, aquele ruído de tensão que aconteceu na rede, né, aquele ruído rápido que acontece na rede, para não danificar o equipamento que está ligado. Em relação ao estabilizador, ele, além dessa função que o filtro de linha oferece, ele consegue controlar as variações bruscas de tensão que acontece na rede, que às vezes ela aumenta, então às vezes ela está alta, às vezes ela está baixa, né? Ela tem dentro do estabilizador, ele tem um transformador que, se ela for baixa, esse transformador vai elevar a tensão para deixar naquela tensão específica que o seu equipamento, que o seu computador precisa, né? Então, esse é o grande diferencial. Caso ela estiver baixa, ela vai elevar, né, aquela tensão para exatamente aquele ponto também. Não é só ruídos, além dos ruídos, ela faz, o estabilizador faz essa função também. Se estiver alto demais, ela também vai reduzir para que saia uma corrente exata de acordo com o que o equipamento precisa. Essa é a função do estabilizador e do filtro de linha. Você citou também os no breaks, né? Os no breaks também muito utilizado no mundo da informática, nos computadores. Ele tem o mesmo funcionamento de um estabilizador, faz as mesmas funções do estabilizador, no entanto, ele tem uma bateria interna. Essa bateria interna vai permitir que, caso, por exemplo, tenha um rompimento de energia elétrica, essa bateria interna dê, né, ainda para aquele equipamento uma energia por alguns instantes, alguns minutos, ele vai avisar e vai ser possível você salvar os seus documentos, seus arquivos e desligar o computador sem que venha a danificar o mesmo, né? Então, essas são as diferenças principais entre um filtro de linha, um estabilizador e um no break. Então, de acordo com o equipamento que você vai utilizar, você deve utilizar esses equipamentos. Para cada um dos equipamentos, você deve verificar, né? Cada um deles vai contar com o número de tensão, digamos que ele suporta uma tensão X, e você tem que sempre fazer um cálculo nos equipamentos de qual a tensão de cada equipamento. Aquele equipamento é tanto, tanto, tanto, vai dar uma soma tal, e essa soma ainda tem que ser 20% inferior, 20% menor do que a capacidade do filtro de linha ou do no break ou do estabilizador, né? Então sempre esse cálculo que você deve fazer quando você conecta mais do que um equipamento a esses equipamentos, né, componentes que são utilizados para filtrar energia, para regular a carga elétrica que chega até os equipamentos. Espero que eu tenha retirado a sua dúvida, Felipe. Também essa dúvida que outros alunos também possam ter. E lembrando, caso você tenha dúvida, utilize os canais de atendimento do Centro Profissional de Educação à Distância, CPED Cursos. Muito obrigado. Seguindo com o nosso estudo, muito bem, caros alunos, agora a gente segue nosso estudo na página 48 para um equipamento muito comum e muito presente em nosso cotidiano, que é as fontes de computadores, né? Aqui a gente vai citar o exemplo da fonte ATX de 500 watts. É uma fonte que é bivolt, ou seja, ela funciona tanto 110 como 220. É um tipo de fonte, né, que é um tipo de fonte chaveada que vem crescendo muito nos últimos tempos, justamente por ter essa conversão de funcionamento tanto 110 como 220, ok? A fonte de alimentação é um dos principais componentes de um computador. O perfeito funcionamento da máquina depende diretamente da fonte de alimentação. Uma fonte de alimentação que seja imune aos ruídos e transientes provenientes da rede elétrica, com tensões de saída estáveis e corretos, garante um perfeito funcionamento do computador sem travamento e mensagens de erros. Então, logicamente, o funcionamento da fonte é semelhante ao funcionamento do filtro de linha que a gente acabou de visualizar, né? É filtrar a corrente elétrica que chega até os componentes do computador. Então, para que energia chegue até a placa-mãe, né, e a outros componentes, ao HD, ao processador, enfim, é necessário que ela seja uma energia sem picos de tensão, né, uma energia frequente, né, sem oscilações. E essa é a função da fonte de computador. Então, quanto mais elementos estiverem presentes para a filtragem da corrente, eliminação de picos de tensão, desde um filtro de linha, passando talvez por um estabilizador, o estabilizador fazendo, repassando diretamente para a fonte e a fonte repassando essa corrente já em perfeitas condições para a placa-mãe e a outros componentes. Então, é muito importante a sua utilização. Não é possível que haja o funcionamento do computador sem esse componente. Então, esse modelo que a gente vai ver, ele possui um circuito de filtros de ruídos bem elaborados e composto por capacitores supressivos na entrada da tomada de energia e mais três estágios de bobinas com capacitores. Esses componentes vão garantir a filtragem da corrente elétrica, não permitindo que hajam interferências provenientes da rede elétrica chegar aos circuitos do computador, né? Chegar até a placa-mãe. Seguindo, lá na página 49, a gente já tem essa fonte aberta. E ali a gente tem, notamos que os ruídos de chaveamento da fonte não saem do interior da fonte, assim não causam interferência em outros aparelhos, né? Para os modelos de 300 watts e 450 watts, o filtro não está presente no circuito da fonte. Então, nesse modelo de 500, ele está presente, ok? A gente tem ali um ventilador, é um ventilador de 12 também, que está sendo muito utilizado. Não é muito fácil de se encontrar no mercado, mas ele é utilizado justamente pelo tamanho das hélices ser maior, não necessita de um nível de rotação muito elevado. Ele é comandado por um circuito integrado 393. Esse circuito integrado você pode ver naquele desenho, naquela imagem da placa, mais na parte superior. É ele que vai definir o nível de rotação do ventilador, ok? Na página 50 a gente tem mais algumas informações importantes. No caso do ventilador travar, a temperatura do dissipador irá aumentar tanto, né? E ativar o sistema de proteção desligando a fonte. Então, como você pode ver naquela imagem, tem um sensor de temperatura. Quando a temperatura se elevar muito dentro da fonte, automaticamente, através desse sensor de temperatura, a fonte se desliga o computador para evitar danos ao computador. Defeitos e soluções. Um dos principais defeitos que acontece nesses componentes eletrônicos, mais especificamente na fonte que a gente está visualizando, é a solda fria, né? Então, se você for ver lá na página 51, a gente tem um exemplo de algumas imagens que demonstram claramente, nesse modelo que a gente está utilizando como exemplo, os pontos com solda fria, né? Não é aquela solda brilhante. Esses pontos, a gente tem ali curto nas bobinas de filtro, nós temos fuga, né? Ou seja, uma solda ligando a outra, né? Fornecendo fuga entre os terminais, né? Os terminais têm que ser isolados um do outro. Soldagem dos cabos deficiente, ou seja, uma soldagem que ela fica frouxa. Então, basicamente, para você resolver esse problema, você vai ter que refazer esses pontos de soldagem. Para refazer os pontos de soldagem, você vai utilizar um ferro de solda de 60 watts. A gente não chegou a comentar até o momento, mas para uma soldagem adequada, você deve utilizar a chamada solda azul, né, um rolo azul de solda. Ele é mais apropriado para esses tipos de equipamentos. O que a gente encontra na maioria dos equipamentos não é tanto um processo de mão de obra feito de forma incorreta, mas uma solda de má qualidade, né? Então, como nas indústrias, o foco é a redução de custos em qualquer componente, que seja milésimos de centavos a diferença em cada pingo de solda. No entanto, isso é levado em conta, porque a meta é cada vez mais reduzir custos, né? E cada vez mais a gente tem equipamentos que têm um tempo de duração menor, justamente por esses fatores. Então, ali demonstra como você refazer os pontos de solda, né, utilizando uma solda azul. Posteriormente, você pode lavar, após a soldagem da placa, você pode lavar ela com álcool para remover aquela resina quando você solda, secando-a logo em seguida com o secador de cabelos, né, numa temperatura mínima, como a gente já citou. Se a placa ficar esbranquiçada depois da seca, passe uma escova para limpar completamente. Veja a figura abaixo depois de limpa. Né? Então, a mesma placa, mas com todos os circuitos refeitos, né, na página 52 você pode ver, com todos os circuitos refeitos, pode ver que nem um circuito, nem um ponto de solda liga com outro componente. né, evitando assim uma fuga, os pontos de solda brilhante, né, então tudo ok. Outro problema muito comum é a queima do fusível do circuito, né, é um fusível cerâmico que está dentro da placa. Além desse fusível cerâmico, existe também um varistor de 250, né, um varistor que a gente viu lá, semelhante ao que tem no filtro de linha. Uma dica bem importante é que quando você verifica que aquele fusível cerâmico está danificado, é ideal já você verificar também que o varistor também deve estar. Geralmente, quando danifica um, danifica o outro também, ok? Lá na página 53, nós temos outros componentes que podem apresentar problemas dentro de uma fonte ATX de 500 watts. Ela pode entrar em curto ou abrir, caso entre em curto, ocorre a queima do fusível cerâmico na entrada e também do varistor. O pico de corrente é suprimido no momento em que o capacitor eletrolítico, então outra coisa que pode acontecer também é danificar o capacitor dentro do sistema, aquela peça, o NT1-NTC, aquele capacitor verde que você pode ver, como a gente estava citando. O pico de corrente é suprimido no momento que o capacitor eletrolítico encontra-se totalmente descarregado. Após a carga do capacitor eletrolítico, o NTC praticamente não atua no funcionamento do circuito. O defeito mais comum é encontrá-lo aberto ou com uma resistência elevada que vai impedir a passagem de corrente elétrica no circuito. Então ele é utilizado no momento que a gente liga a fonte, liga o computador, ele retira o pico de entrada de energia assim que você liga, né? E posteriormente, quando o circuito está em funcionamento, ele não é mais utilizado. Mas quando ele está danificado, ele pode sofrer uma alta resistência, né, e vai impedir a passagem de corrente elétrica no circuito da fonte, ok? Na página 54, nós vamos analisar ainda outros componentes que podem apresentar defeito. É o capacitor eletrolítico, que a gente pode ver ali, né, o capacitor eletrolítico de 330, 400 volts. Ele pode se encontrar estufado, aonde você pode visualmente já verificar, né? Então, mais uma informação muito importante: quando você vê esses componentes, né, esses capacitores eletrolíticos estufados, gordinhos, assim dizendo, pode substituir que o mesmo está danificado, né? Então, é alguma coisa assim visível, que assim que você abrir uma placa de qualquer equipamento e visualizar isso, pode fazer a substituição do mesmo, que o mesmo está com problema. Então, como diz ali, o defeito mais comum é encontrá-lo estufado, em curto, ou sem a capacitância, ou seja, aberto. Nos três casos, só a substituição do mesmo resolve. A gente tem também ali os capacitores cerâmicos do filtro, também podem ser danificados. Além disso, outros componentes, né, como os CIs, né, os circuitos integrados, os transistores, os diodos, os resistores, também podem apresentar defeitos, né? Então, vale também você fazer uma análise antes da substituição de tudo que pode estar com problema e você colocar, né, na calculadora e somar, ver se realmente, se vai ficar em conta você fazer a substituição desses componentes. Então, a fonte não é um equipamento muito caro, né? Vale lembrar isso. No entanto, a gente ressalva, porque hoje é muito comum nas assistências, e até nas assistências de informática, que acontece. Quando apresenta qualquer problema numa fonte, ninguém sequer abre a fonte para verificar. A fonte é substituída naquele exato momento, né? Não, deu problema na fonte, pá, é só trocando para funcionar. Muitas vezes se resolve com aquela, apenas trocando o fusível dela, ou até mesmo trocando os pontos de solda que apresentam uma solda fria, né? São processos simples. Logicamente, né, como a gente citou, se tem vários componentes que estão danificados, o processo de conserto, de manutenção dessa placa, né, de troca desses componentes, será muito elevado. Então você tem que sempre, em qualquer conserto, fazer o cálculo do custo-benefício. Você vai ter, você sabe quanto que custa aquele equipamento, né? Essa fonte ATX custa, por exemplo, um valor X, e você sabe que a substituição dos componentes vai custar tanto, né? Então, se você está prestando esse serviço para um cliente, você vai informar, ó, esse modelo de fonte custa tanto, mas se a gente consertar, vai custar tanto e ela vai estar funcionando normalmente. Então, é algo que sempre deve ser levado em conta. Seguindo nossos estudos, na página 55, nós temos agora um pouco mais sobre o conserto do ventilador, né, das ventoinhas de 12. É, como a gente citou, ela é muito rara de você encontrar no mercado, né? Hoje você encontra as de 8, né? Lá no final da página você tem um comparativo, né? A de 8 e a de 12. O que, que você faz quando você verifica que o problema, né, está da fonte está na ventoinha, né? Ela não está ligando, é provocando um aquecimento e a fonte fica se desligando. O que deve ser feito? Não encontrando, né, essa fonte, essa ventoinha de 12 para fazer substituição, você pode fazer um conserto dela. A gente aqui orienta, né, o conserto dela através, você pode adquirir, né, uma fonte de 8, que é muito comum, você encontra em qualquer lugar, e retirar o miolo da fonte de 8 e colocar na fonte de 12. É a mesma coisa, só muda de uma para outra o tamanho das hélices, mas ela tem o mesmo funcionamento. Na página 56, a gente demonstra como fazer isso passo a passo, né? Você pode ver ali através de uma medição que é o mesmo componente, tem a mesma medida. Então, para realizar o conserto, vamos utilizar o circuito eletrônico de uma ventoinha de 8. Se observar atentamente, podemos comprovar que a diferença entre as ventoinhas está apenas no comprimento das hélices e no corpo da ventoinha. A parte eletrônica é exatamente igual. Então, vamos pegar uma ventoinha de 8, que tem uma rotação semelhante à rotação da de 12, e vamos fazer a substituição, como a gente pode ver ainda lá na página 57. É feita a substituição da mesma, e a gente vai ter uma ventoinha de 12 funcionando normalmente, utilizando a parte eletrônica de uma ventoinha de 8. Dessa forma, você resolve o problema substituindo a sua fonte, né, substituindo apenas o miolo daquela fonte de 12, caso você não a encontre no mercado. Na página 58, veremos algo muito interessante, que é o conserto de pendrive recuperando dados do pendrive. Então, o valor do pendrive é um valor não muito significativo, mas com certeza os dados que estão nele, né, em caso de uma perca, são bem mais valiosos do que o próprio valor do pendrive. Então, muitas vezes o que acontece? Você coloca o pendrive no computador e o computador não reconhece o pendrive. Tem algumas situações que podem acontecer, né? Pode ser apenas um mau contato, né? Uma sujeira no conector do pendrive, né? Ou conector danificado, né? Muito comum em casos de quedas, de coloca e retira o pendrive, né, de forma incorreta. Vale lembrar que também pode ser a parada total, né? O pendrive não é mais reconhecido pelo sistema por causa do seu chip de memória. Então, outra coisa muito importante é o que provoca isso, né? Você sabe que para você retirar e remover um pendrive no computador tem uma maneira correta, né? Pelo computador você tem um ícone onde você solicita a retirada do pendrive, né? Um processo bem simples de 2 cliques e aí você desabilita o pendrive do sistema e pode retirar. Retirando o pendrive, apenas retirando, sem fazer essa função, pode acontecer sim esse problema com o componente de memória do chip, ok? Então, o pendrive, ele é um equipamento bem simples, ele é composto por um chip controlador, que é responsável pela comunicação USB com o computador. É composto de um chip de memória, ali onde é que são gravados os dados, que pode ser de vários tamanhos, de 4, 6, 10, 30 gigas, né? Possui também alguns componentes auxiliares, como resistores, capacitores, o LED indicador e um cristal oscilador. Então, quando não está identificando com o computador, pode ser um mau contato ou um chip de memória. O que, que pode ser feito nessas situações? O orientado, né, é que você abra o mesmo, verifique que se não é apenas um dado no conector do pendrive, como a gente pode ver lá na página 59, verificar os pontos de solda, né, muitas vezes ele está soldado ou ele é só encaixado naquele conector. Você pode substituir o conector talvez com de um outro pendrive, né, para verificar, fazer um teste se realmente está funcionando. Problemas de mau contato poderão ser resolvidos ressoldando o conector de USB, ou se for necessário, realize a troca do conector USB por um outro do mesmo modelo, logicamente. Os conectores podem ser reaproveitados de pendrives abandonados. Para trocar o conector, remova a solda nos pontos indicados e solde outro em bom estado. Para ressoldar o conector, utilize um ferro de solda de 30 watts. A solda ideal para circuitos sensíveis, utilize a solda laranja, né, para um circuito bem pequeno, ou a 6040, que é aquela do rolo azul que a gente citou. Outro processo, né, então isso para você soldar o conector. Se você soldou o conector, né, e fez a limpeza, tudo correto, fez a substituição e mesmo assim o teu computador não está identificando o pendrive, você não está conseguindo ter acesso àquelas informações preciosas que você necessita, a dica é fazer a substituição, né, do chip de memória, então, para um novo pendrive. Então, o que que acontece? Muitas vezes o chip de memória não é danificado, né? Então, o que acontece é um problema, né, no próprio circuito, na própria placa, que impede a passagem das informações. Isso não tem como você consertar. Então, o que que é orientado? Você pegar aquele chip de memória e colocar no novo pendrive, desde que seja no mesmo modelo. Você tem que verificar corretamente se trata sim do mesmo chip de memória, verificar aquela numeração. Se tratando do mesmo pendrive, mesmo chip de memória, basta fazer a substituição, retirar aquele chip de memória do pendrive que estava danificado e colocar num pendrive novo. Na página 60 você tem todas as etapas que mostram como realizar esse processo de remoção. Na página 61 a gente vai ver como instalar o mesmo novamente. Então, inicialmente centralize o chip lá na placa, com uma lupa certifique-se de que todos os terminais estão exatamente sobre cada trilha a ser soldado, ok? A seguir, solde os quatro cantos do chip para garantir que o chip não se mexa enquanto você está soldando. Não se preocupe em soldar vários terminais juntos com o chip fixado na placa. Faça uma pequena bolha de solda normal em um dos cantos do chip. Mantenha o chip inclinado e em seguida escorregue o ferro de solda, fazendo a bolha escorrer e molhar todos os terminais do chip. Enquanto escorre para o outro canto, você verá que a solda liquefeita ficará apenas o necessário em cada terminal. Mesmo assim, utilize uma lupa, né, para verificar se ele não ficou em contato com mais um terminal. Caso fique, né, você vai refazer o processo até que a solda se conecte em todos os terminais, mas não ficando em contato com dois terminais ou mais ao mesmo tempo, cada ponto de solda. Na página 62, né, a gente tem já ele montado, né, pode ver que ali você tem a mesma numeração do velho para o novo, né, o novo pendrive. Você pode guardar aquele chip novo, né, para futuramente, se você quiser utilizar. Se o pendrive não for reconhecido pelo computador ou os dados não puderem ser acessados, é bem provável que o chip de memória sofreu danos. Nesse caso, não temos como recuperar os dados gravados nele. Então, se você testou, funcionou, beleza, né? Então, se você fez todo o procedimento certo, trocando o chip de memória vai funcionar. Se você colocou aí, fez todo o processo e não deu certo, provavelmente o chip de memória foi danificado. Aí não tem o que ser feito mesmo, né? Você perdeu os dados que estavam no mesmo. Na página 63 agora, abordaremos um pouco sobre fontes chaveadas, né? Fontes chaveadas é aquele modelo de alimentação que é utilizado em modems, roteadores, rádio wireless, carregadores de baterias, carregadores de celulares, né? Então, é aquele equipamento que é ligado na corrente elétrica e ele produz uma voltagem específica, né? Aqui a gente tem um exemplo de a maioria deles, aliás, trabalha dessa forma, né? Uma fonte chaveada, um carregador de 120 volts de entrada, que ele deve sair uma voltagem apenas de 5 volts. Então, ele vai alimentar aquele equipamento, no caso aqui é de um rádio wireless. Então, como é o funcionamento do mesmo? Ao invés de dentro do equipamento conter uma fonte de alimentação que vai reduzir a voltagem da corrente elétrica, isso é feito através de um outro equipamento, né? Então, ele vai largar já a energia correta, né? A corrente correta, no caso aqui 5 volts, para o funcionamento do rádio. Seguindo lá na página 64, nós temos algumas informações sobre esse modelo que está sendo verificado. Então, primeiro defeito, a fonte não funciona. Nesse tipo de fonte, a caixa é geralmente colada na fábrica, então é um pouquinho complicado você retirar ela. É bom você utilizar uma faca, onde você vai abrindo aos poucos ela e descolando a mesma. De acordo com o projeto da fonte, de tensão de 120 volts é a entrada, né? Ela entra com 120 volts pela fonte, ela vai passar por um fusível de 2A, 2 amperes. Logo em seguida, ela vai passar por um filtro formado por uma bobina de choque e chega aos 4 diodos retificadores, onde é retirada e filtrada pelo capacitor eletrolítico D33. A partir do capacitor, temos uma tensão de aproximadamente 160 volts. Então, ela vem que é aplicada ao circuito chaveador. Parte dos 160 volts também é aplicado ao circuito constituído pelo circuito integrado 3843. Primeiramente, a gente verificou a ausência dos 160 volts no capacitor eletrolítico. Então, a gente já tem uma pista do que fazer. Então, a gente vai seguindo o caminho da energia ponto a ponto, né? Então, a gente viu que o fusível também não está funcionando. Testamos o fusível, ele está queimado. Encontrando o fusível queimado, é sinal de que uma corrente, além dos 2 amperes, percorreu o circuito, ocasionando sua queima. Sempre que encontramos um fusível queimado no circuito, devemos analisar os outros componentes que compõem o circuito. Se algum componente eletrônico entrar em curto, o fusível queimará, desligando o circuito da rede. Ou seja, sempre quando tiver algum problema relacionado à queima de um fusível, com certeza tem outro componente que está provocando essa queima, né? Então, deve-se verificar se não existe outra coisa ocasionando isso. Nesse caso, devemos testar o quê? Os diodos, o capacitor de filtragem, o transistor, né? O transistor chaveador de potência e outros diodos que vão compor esse circuito. Testamos os diodos retificadores e foi encontrado que um deles está em curto. Vai ser substituído por um do mesmo valor. Nesse caso, a gente tem um diodo, um N de 4007. Na página 65, nós temos também a informação de que foi testado o capacitor eletrolítico, que funciona como um filtro para os 160 volts. Também está em curto, portanto, devemos trocá-lo por um de outro valor, né? Então, o que foi encontrado de queima? Um fusível de 2A queimado, um diodo, né, e o capacitor eletrolítico. Esses três componentes, né, devem ser substituídos. Após ter feito a substituição desses componentes que estavam queimados, o que vai ser feito? Ali ele sugere que você ligue, né, em uma lâmpada de 100 watts essa fonte. Esse teste quer dizer o seguinte: se a lâmpada ligar, é porque está passando, né, uma corrente suficiente para ligar a mesma, né? Ou seja, muito superior aos 5 volts. Se você conectar e a lâmpada não ligar, é porque está passando uma frequência, uma corrente de energia abaixo, né? Próximo dos 5 volts. Aí você pode testar com um multímetro mesmo, né? É muito importante, né, que a frequência, que a corrente seja de 5 volts, nem mais, nem menos, né? Se for um pouquinho mais, vai danificar, né, o rádio que você vai ligar, ou vai danificar outro equipamento que você for utilizar essa fonte chaveada. Então, é muito importante você testar para que realmente tenha essa voltagem, como a gente tem lá no último parágrafo. No caso de não sair 5 volts na fonte, devemos suspeitar de outros componentes que compõem a fonte, como por exemplo o circuito integrado 3843, que pode estar com um defeito. Não é possível testá-lo. Para comprovar seu funcionamento, deverá trocar por um novo. É importante observar a tensão no pino 7 do CI, deve ser aproximadamente de 9 volts. Se for inexistente, verifique os resistores em série com o pino 7 e a fonte de 160. Verifique também os componentes que compõem a rede de alimentação do CI. No caso, né, se verificar que não foi nada disso, deve ser substituído o CI. Outra coisa que deve ser chamada a atenção, quando você faz a substituição dos componentes, né, qualquer processo de soldagem e ressoldagem, vai ocasionar um fluxo de solda naquela resina. A gente tem ali na página 66 um exemplo de um antes, né, com aquela resina, e um depois. Então sempre deve ser limpa a placa com álcool, né, e uma escova dental após a retirada da resina, né, e a secagem dos componentes com o secador de cabelo. Então, conclusão desse problema que a gente teve nessa fonte chaveada: o defeito foi solucionado. Pode ter ocorrido o seguinte, pode ter acontecido por dois motivos. O primeiro, caso o diodo retificador entrou em curto, deixou passar a corrente, danificando o capacitor eletrolítico, que só pode receber em seus terminais uma corrente DC, pois é um componente polarizado. Deste modo, ocasionou também a queima do fusível. No segundo caso, na segunda hipótese, o capacitor eletrolítico pode ter entrado em curto, provocando um surto de corrente superior a 2 amperes, fazendo com que o diodo também entrasse curto. Também o diodo suporta uma corrente máxima de apenas 1 ampere. Esse surto de corrente superior a 2 amperes causou a queima do fusível, desligando imediatamente a fonte da rede elétrica. Então, é muito simples, né, esse processo de verificação desses componentes. É um equipamento, né, essa fonte chaveada aqui costuma não ser muito, muito barata. Você pode fazer a compra, logicamente, né, dela, né, mas é necessário que você verifique se talvez não é um simples fusível, ou no caso capacitor, né, algum componente simples de fácil substituição que você pode trocar, consertar e a mesma funcionar normalmente, né? Então, é um problema muito comum e muito curiqueiro em fontes chaveadas. Muito bem, seguindo o nosso estudo, na página 67, nós vamos abordar um tipo de conserto bem interessante. Um conserto da mini lâmpada fluorescente, né, muito presente nos dias de hoje, né? Hoje, a lâmpada comum, né, a lâmpada incandescente, ela não pode ser nem mais comercializada, né? Então, daí a importância da gente ter, né, esse conhecimento no conserto dessas mini lâmpadas. Mas você deve estar se perguntando, vale a pena você consertar uma lâmpada dessa? O custo dela não é elevado? Realmente valeria a pena o conserto de uma lâmpada fluorescente igual essa? Eu diria que logicamente depende do conserto que você for efetuar, né? Então, a gente vai citar posteriormente quando que se vale a pena e quando que não vale a pena, certo? Mas realmente você pode consertar uma lâmpada dessa, né, dedicando apenas alguns instantes do seu tempo e trocando apenas um simples fusível, apenas um simples resistor. Nesses casos, sim, será muito em conta você efetuar o conserto da lâmpada fluorescente. Vale lembrar que só vai valer a pena se o conserto for realizado por você. Caso se tratar de você levar para uma assistência técnica, obviamente que não terá uma boa relação custo-benefício. Seguindo nosso estudo, então, na página 67, temos a seguinte informação. A lâmpada fluorescente consiste em um reator eletrônico e uma fina lâmpada fluorescente de vidro dobrada várias vezes para ficar compacta. Vamos analisar o seu funcionamento, possíveis defeitos e como consertá-la facilmente. Então, para ter acesso ao circuito eletrônico, a gente vai introduzir uma agulha, como você vê na imagem, e você vai tirar levemente a tampa plástica, puxando para desencaixar as partes, ok? Lá na página 68, a gente tem ainda algumas informações. Primeiro, não segure a lâmpada de vidro para girar uma tampa plástica, né, porque ela facilmente ela quebra. O circuito do reator eletrônico é muito simples, como você pode ver abaixo. Ele trata de um oscilador de alta frequência que gera tensão para os filamentos da lâmpada fluorescente. Então, a fonte de alimentação é composta por um conjunto de diodos, de 4 diodos, e o capacitor eletrolítico de 10. Esses componentes são responsáveis por retificar a corrente alternada, AC, né, quer dizer corrente alternada, proveniente da rede elétrica e transformada em corrente contínua, DC. Então, sempre quando tiver esses símbolos na apostila, em qualquer outro lugar, AC corrente alternada e DC corrente contínua. O circuito é protegido por um fusível. Então, é muito comum, né, o fusível romper, queimar. Caso algum dos componentes do circuito entrar em curto, ele vai queimar, né, assim como em qualquer outro equipamento. Os defeitos mais comuns e que compensam o conserto da lâmpada são o fusível aberto, diodos da fonte de alimentação em curto, o capacitor eletrolítico em curto, o transistor com problemas, bem como algum dos componentes de polarização com problema. Então, nessas situações, sim, é viável você consertar essa lâmpada fluorescente. Lá na página 69, a gente tem a mesma aberta. Lá é possível você verificar onde fica o fusível, a fonte de alimentação, o conector e os filamentos da lâmpada. O fusível é construído dentro de uma pequena ampola de vidro e poderá ser substituído por um fusível de vidro normal, de 0.25. Então, você pode ver que o fusível que está lá é um fusível diferente, mas ele pode ser substituído normalmente por aquele fusível de vidro. Ele só tem que ser isolado, que a gente vai ver logo em seguida. Então, mais algumas informações importantes. Para consertar esse circuito, você deve retirar o soquete da lâmpada e solde um cabo de força no seu lugar. Desse modo, poderá ligar a lâmpada diretamente numa tomada. Então, algumas informações importantes. Lá na página 70, a gente tem a demonstração de como é feita a substituição do fusível. Você pode ver lá no início da página, bem ao topo, o fusível original. Você pode substituir por esse fusível normal, ok? Posteriormente, você deve isolar ele, né, com uma espécie de uma manguinha, um tubinho, qualquer componente que sirva para isolar, que ele não venha encostar num outro componente, né? Você tem um processo de troca explicado. Ali no final, você tem já o fusível de vidro comum já instalado na placa da fluorescente. Na página 71, nós temos os filamentos da lâmpada, onde você pode verificar se não tem um mau contato. Feito todos esses processos, você pode verificar se não há outros componentes, como um resistor, um capacitor estufado. Você pode testar e verificar se a lâmpada ainda funciona, né? Então, de uma forma simples, você pode consertar essa lâmpada fluorescente. Veremos agora um assunto bem interessante, né, um equipamento bastante utilizado também, que são os módulos de potência, né, bastante utilizado aí pelo pessoal que gosta de som automotivo, principalmente, né. Ele tem a função, como o nome diz, de amplificar, né, o áudio que vem de um aparelho normal de rádio, né, um rádio normal do carro, e vai amplificar para utilização, né, de mais componentes, mais alto-falantes, né, mais equipamentos de som. Então, seguindo nosso estudo, gostaria que você acompanhasse na página 72, onde a gente vai iniciar utilizando como base o modelo pirâmide PB800. É um módulo muito comum. A gente tem módulos que podem chegar até 14 mil watts de RMS. Esse aqui é um módulo de 10 mil. Ele é um módulo que tem 4 canais de som que podem operar individualmente, tendo uma saída de 4 canais ou em bridge, né, para operar em 2 canais estéreo. Então, ele pode trabalhar em 4 canais ou em 2 canais no formato de bridge. Para a gente compreender o nosso estudo e analisar melhor esse equipamento, vamos entender que o mesmo é composto por 3 partes, né, 3 partes principais. Primeiramente, um pré-amplificador, que ele controla os níveis e o controle da tonalidade, o módulo de potência, que vai aumentar a potência do áudio, e posteriormente o gerador de alta tensão com fonte simétrica e controle de temperatura. Esse, por último, né, tem a função de ajudar na utilização da corrente elétrica, né, tendo em vista que ele consome uma grande carga de energia, bem como controlar a temperatura dentro desse equipamento, ok? Lá na página 73, nós temos uma imagem que explica bem certo essas três etapas, né? Começando pelo pré-amplificador, pelo amplificador de potência e, por fim, o gerador de alta tensão, indo da direita para a esquerda. Começando pelo pré-amplificador. Então, o pré-amplificador, o circuito pré-amplificador é responsável em amplificar os sinais provenientes da fonte de áudio. A fonte de áudio, no caso, é um rádio normal, CD, DVD player. E ele atua como um controle de nível e tonalidade para que os sinais sejam amplificados pelo modo de potência com máxima intensidade e fidelidade, ou seja, sem perder a qualidade. O circuito pré-amplificador é composto por vários circuitos integrados, como você pode ver, né? Aqueles componentes que estão em azul. A gente tem o BA458, nós temos também o AN6554. Então, são os circuitos pré-integrados que estão presentes dentro do pré-amplificador. Os defeitos mais comuns apresentados no circuito pré-amplificador é canais sem som, som distorcido ou os controles de tonalidade não atuando. Esses defeitos geralmente são causados por problemas nos circuitos integrados relacionados e seus componentes de polarização, poeira ou mau contato nos controles. Então, quando você verificou, né, que os CIs não estão funcionando, você faz a substituição do mesmo, né? Antes disso, é bom verificar se não é apenas uma questão de mau contato, né? Caso contrário, deve ser retirado esses CIs, né, para ser feita a substituição. Vamos agora entender um pouco mais sobre o amplificador de potência. Lá na página 74, tem a imagem do mesmo, nesse modelo do pirâmide, do módulo de potência pirâmide. Então, ele é constituído, né, por quatro canais amplificadores individuais e pode oferecer quatro canais de som separadamente. E tem também a função no modo bridge, né, onde os quatro canais são agrupados formando novos dois canais de som de alta potência. Então, o modo de operação é selecionado no painel, na frente do módulo. Através do painel, como você pode ver, é possível agrupar meio canal transformando-os em mono, podendo assim ser utilizado em modo bridge, assim como o canal 3 quartos também poderá ser agrupado transformando-os em mono canal para ser utilizado também no modo bridge. O defeito mais comum nessa parte do módulo de potência é queima dos transistores de saída, seus componentes de polarização. Os mesmos deverão ser substituídos por outros similares assim que for verificado que os mesmos estão danificados. Na página 75, a gente tem mais informações ali sobre o processo de substituição, né? Ele tem a situação onde tem um isolador também danificado. Portanto, na substituição dos transistores de potência, devemos observar o estado dos isoladores. Em caso de dano devido ao calor, devemos trocá-los, bem como a limpeza total da pasta térmica antiga e a aplicação de uma camada de pasta térmica nova. A pasta térmica tem a função de transferir para o dissipador todo o calor gerado no componente, mantendo-o refrigerado. Então, algumas informações importantes relacionadas ao isolador que pode estar sim danificado. Temos ali o gerador de alta tensão. O gerador de alta tensão, ele é muito importante porque para que seja possível produzir alta potência sob uma baixa tensão, que é uma baixa tensão de 12 volts gerada por uma bateria de um veículo, é necessário consumir altas correntes. Isso inviabiliza o módulo de potência sem que ele tivesse esse gerador de alta tensão, que vai ajudar a fornecer propriamente uma energia para o próprio módulo de potência. Desse modo, a gente consegue produzir alta potência com níveis de correntes aceitáveis ao projeto. Na página 76, nós temos um pouco mais da fórmula, né? Então, a fórmula para você descobrir quais os níveis de potência. A gente tem níveis de potência igual a tensão vezes a corrente em amperes, ok? Nesse módulo, a gente está utilizando uma tensão de 26 positivos e 26 negativos, 26 volts positivos e negativos que passam nos transistores de potência. A gente tem ali um CI, né, o CITL494, que é o coração da fonte simétrica. Na página 137, né, a gente tem mais algumas informações sobre a fonte de alimentação. Então a gente tem os componentes através da ponte retificadora, o transistor e o outro transistor centralizado no meio da placa. Então, neste modelo temos duas fontes de alimentação, A e a B, como você pode ver. Temos também duas fontes controladoras, que são controladas pelo circuito TL494. Então, qual o defeito mais comum? O defeito mais comum é o defeito provavelmente no circuito TL494, né? Só vendo, só restando a substituição do mesmo. Problemas com transistores, pré-amplificadores do sinal e os transistor FET pode causar o não funcionamento de um dos canais do módulo de potência, bem como o desligamento total em caso de curto nos transistores de potência. Então, outras informações a respeito da instalação: sempre deve estar em um local ventilado, porque o dissipador ele esquenta bastante, né, quando ele está em alta potência, em alto volume. Então o módulo sempre deve estar em local ventilado. Na página 78 nós temos outras informações também. Então o conector remote do módulo deverá ser ligado à saída do rádio, né? Se o rádio não tiver uma saída remote, ligue o remote do módulo através de uma chave LD na alimentação 12 volts no painel do veículo. Então nessa situação você tem a possibilidade de ligar e desligar o módulo diretamente no painel do veículo, né, através de uma chave, né? Obviamente, né, em um local discreto, nem abaixo, perto da caixa de fusível, você consegue fazer a instalação dessa chave. Instalação dos alto-falantes: o módulo pirâmide que a gente está vendo, ele tem quatro canais de áudio, como a gente citou, independentes, que podem ser ligados individualmente, quatro alto-falantes de 8, 4 e 2 de potência, ok? Então, a gente tem lá na página 79 umas exemplificações de combinações que podem ser feitas utilizando esse módulo no processo de montagem. Então, primeiramente, a gente tem ele com quatro alto-falantes, com quatro canais de entrada, ok? Toda essa regulagem, quando você vai colocar quatro canais ou vai utilizar o modo bridge colocando dois canais, deve ser feito lá no painel frontal do amplificador essa seleção. Então logo abaixo a gente tem o módulo funcionando com dois canais de bridge, né, utilizando dois alto-falantes, onde a gente vai ter mais potência nesses alto-falantes. A gente tem lá na página 80 a utilização de dois alto-falantes e um sub, certo? Abaixo a gente tem dois alto-falantes e um tweeter. Lá na página 81 nós temos um sub e um tweeter. Então são várias combinações que você pode fazer, né? As últimas combinações todas utilizando dois canais em modo bridge, né? Ali na frente tem um controle dessas funções, como você faz para controlar, né? No painel do módulo. E geralmente todos os módulos que tem essa potência são mais ou menos do mesmo formato. Hoje os aparelhos mais modernos possuem saídas auxiliares para ser ligados aos módulos de potência. Utilize as saídas auxiliares para ligar ao módulo de potência. Não é recomendado utilizar as saídas de alto-falante da fonte de sinal para ligar na entrada do módulo de potência. Então algumas informações relacionadas ao módulo de potência, ok? Lá na página 82, nós estudaremos um pouco mais sobre o conserto de uma fonte AC-DC, ou seja, que transforma a corrente contínua, que transforma a corrente alternada em corrente contínua, 12 volts a 20 amperes. Então, ela é muito utilizada em som automotivo e também em rádio amador. Como a gente tem lá, fontes AC-DC, reguladas e estabilizadas, são utilizadas para alimentar sistemas de som automotivo, estações de rádio amador, centrais de alarmes e sistemas de carregadores de bateria. As fontes AC-DC com transformadores ainda são muito utilizadas em sistema onde a geração de ruídos deve ser muito baixa ou nula. Por exemplo, estações de rádio amadores utilizam fontes com transformadores, porque a emissão de ruídos ocasionados por esse tipo de fonte é praticamente zero. Então, aí algumas informações por que que é utilizado esse tipo de componente. Outra informação também importante, ao contrário com o que acontece com as fontes chaveadas, tipo as utilizadas em computadores, como a gente viu, que devido ao seu circuito chaveado de alta frequência, podem emitir ruídos e sinais espúrios em diversas faixas de operação que vão prejudicar a recepção de sinais tanto no rádio, na TV ou em outros equipamentos. Lá na página 83, nós temos uma exemplificação de como é o circuito dessa fonte, um circuito bem simples. Nós podemos dividir esse circuito em algumas etapas. Primeiramente a entrada, né? Nós temos o circuito de regulagem e estabilização, os transistores de potência, a retificação e filtragem e por fim a saída. Esse circuito de entrada, a CDC, ou seja, corrente alternada para corrente contínua, é formado por um transformador, pelos diodos retificadores e os capacitores eletrolíticos. O circuito regulagem e estabilização é formado pelos componentes do quadro laranja e o estágio de potência pelos transistores que estão montados no dissipador de calor que você pode ver lá em vermelho. Então, esses são os componentes principais dessa fonte. Na página 84, nós temos ainda algumas informações a respeito dos principais defeitos. Então, os defeitos mais comuns são a parada total e a queima do fusível ou a variação de tensão na saída da fonte. Então, é um dos defeitos mais comuns. Ao ligar a fonte na energia elétrica, a corrente alternada passa pelo fusível e pela chave de ligar e desligar. Onde é aplicado o transformador, à saída do transformador, temos duas fontes de tensão, uma de alta potência e a outra de baixa potência, que é aplicada ao circuito regulador e estabilizador dessa fonte. Então, a maioria dos defeitos mais comum ocorre nesse estágio. Basta entrar em curto um desses diodos e a fonte deixa de funcionar queimando o fusível, né? Então, geralmente, é a questão daqueles diodos que ficam na parte da entrada, os fusíveis, né? Quando queima o fusível, obviamente deve ter um diodo ou um componente semelhante que também foi danificado. Para consertar esse estágio, solta um terminal de todos os diodos, como você pode ver na imagem, e teste um a um. Provavelmente encontrará um ou vários diodos em curto, troque-os por outros de igual numeração. Ressolda os outros terminais de todos os diodos na placa, é comum aparecer nesse local solda fria, com pequenos trincos. Então, o que pode provocar esses trincos também é o superaquecimento daquele local. Então, sempre quando você tem, não só nesse equipamento, mas em outros equipamentos que ficam superaquecidos, a gente citou anteriormente a questão do módulo, é muito comum haver rachaduras, trincos, né, nesses pontos de soldas, que pode impossibilitar que a corrente passe por esse circuito. Então é importante você ressoldar os outros terminais de todos os diodos na placa. É comum aparecer a solda fria com pequenos trincos, como a gente citou, devido a esses componentes trabalharem quentes quando se tem aparelhos de alto consumo ligados na fonte. Então, vale a pena ficar atento a isso. Na página 85, nós abordaremos um pouco mais sobre o estágio regularizador e estabilizador da fonte. Nesse estágio, o defeito mais comum, né, nesse circuito é a variação de tensão na saída da fonte, que pode ser ocasionado por qualquer componente nesse circuito. Nesse caso, vamos testar todos os transistores, resistores, diodos e capacitores. Então, um componente especial deve ser observado no circuito. Trata-se de um resistor L1 de 220 ohms. Este componente está mal dimensionado no circuito, podendo sofrer alterações devido à alta temperatura ou inibir o circuito de estabilização da fonte. Então, sempre vale a pena você testar esse componente. Provavelmente o problema pode estar no mesmo. Verificar, lembra do código de cores, né? Verificar através do código de cores, nós podemos ver o quê? Que trata-se de um resistor de 220 ohms, ok? Na figura a seguir, lá na página 86, a gente tem um exemplo, né? Na placa do circuito regularizador estabilizado, observe e ressolve os componentes que trabalham quentes com o passar do tempo. Então, mesmo além daqueles capacitores que você pode ver, verifique também os outros componentes, né, que estão naquele local, porque eles trabalham, como eles trabalham em alta temperatura, também podem estar danificados. Verifique essa questão que a gente citou também de houver trincos nos pontos de solda, porque isso pode acontecer nesses componentes que trabalham em alta temperatura, como a gente citou. Conserto de um pisca-pisca LED, agora lá na página 86. Outro componente muito simples, né, muito fácil de ser consertado. Você pode consertar ele de uma forma bem simples, né? E dependendo sim do problema, ele vale a pena ser consertado, né? Então a gente tem logo ali na página 86 uma citação bem interessante: você não vai querer decepcionar o Papai Noel quando ele trouxer os presentes e perceber que a árvore de Natal está com as luzes apagadas, né? Ou seja, queimadas. Então conserte as mesmas, pois é muito simples. Então, lá na página 87, nós temos algumas informações. Primeiramente, né? O pisca-pisca de LED encanta a todos com o brilho das luzes. E basta queimar uma lâmpada ou um LED e uma parte da árvore fica nas escuras. Vamos analisar o funcionamento de um tradicional pisca-pisca de LED com o controle automático de ritmo. Então esse é o modelo que a gente tem, um LED pisca-pisca, que tem um controle automático de 8 combinações. Então a cada combinação ele vai acender um tipo de sequência de luzes diferentes, né? Uma combinação diferente, acende, apaga, né? Acende e fica um tempo ligado, aí pisca. Então é o modelo que a gente vai utilizar. O circuito eletrônico de controle de ritmo é bem simples, possui uma fonte de alimentação de 190 volts com retificação direta. Também temos uma fonte de 5 volts para alimentar o módulo digital de ritmos e duas saídas para o acionamento individual de sequência de LEDs, proporcionado pelo SCR-PCR-406. Seguindo então, na página 88, nós temos o diagrama desse pisca-pisca LED, né? Ali é possível integrar, como é um circuito, não havendo um desses LEDs, ele vai interromper o funcionamento, né? Então, como diz ali, o pisca-pisca de LED é constituído por dois ramos de 14 LEDs e ligados em série. Isto quer dizer que basta queimar um LED ou um resistor limitador de corrente que o ramo todo fica apagado. Antes de ligar o pisca-pisca, verifique as ligações dos fios na caixinha de controle. Percebemos que o cabo da rede, no modelo que a gente tem aqui, poderá girar e curto-circuitar a entrada da rede. Como é um produto muito barato, muito simples, tem o fator também de ser um produto vindo da China, não menosprezando os produtos diretamente, mas a gente sabe que lá, se em alguns produtos nacionais, lá o foco na redução do custo é ainda mais alto. Não só a redução do custo, mas a quantidade de produção, né? Então, o funcionário que produz um equipamento aqui, ele tem que produzir 3 equipamentos lá na China. Então, por isso que muitas vezes você tem aparelhos, né, que logo não defeitos, né? Não por ser um componente muitas vezes barato que é formado, né, aquele equipamento, mas é pela questão da montagem dos equipamentos, né? Você pode simplesmente abrir um equipamento e verificar que os pontos de solda não estão adequados, você pode refazer a solda, você pode remontar um equipamento chinês e ele vai estar funcionando por toda a vida, né? Porque muitas vezes não é o equipamento e sim esse acúmulo, né, que sobrecarrega o pessoal que produz esses equipamentos e fazem produzir equipamentos de não muita qualidade. Bom, lá na página 89, então a gente tem esse exemplo que ele citou, né, o fio pode ver que ele está meio longo, né, aliás, bastante longo. E havendo uma torção dentro da caixa, eles podem se enrolar e pode haver um curto-circuito. Bem simples, né? Então, você pode ver ali também que tem lugares exatos, né, para passar essa fiação e eles estão juntos, né? Então, para solucionar o problema e não correr o risco do curto-circuito, retire a cola quente do local e refaça a soldagem dos fios, deixando o comprimento de cobre o necessário, de 1 a 2 milímetros apenas, né? Então, não mais do que isso. Lá na página 90, você pode ver como que ficou, né? Ali foi soltado tudo e posteriormente soldado cada um no seu devido lugar, né? Naquela canaleta específica, e passado a cola quente novamente. Na página 91, nós já temos algumas outras informações importantes. Então, os pisca-pisca não possuem fusível, aliás, não possuem nenhum tipo de proteção em caso de curto ou componentes com problema, por isso não aconselhamos ligá-lo diretamente nas tomadas. O que acontece, o pessoal, né, geralmente fala, né, cada ano tem que comprar novos, né, novos pisca-pisca, novas luzes para a árvore de Natal. Tudo se resolveria se você colocasse ele, né, no filtro de linha, por exemplo, né, que pode fornecer resistência, né, justamente por essa questão, né, ele não tem nenhum um sistema de proteção contra uma alta tensão na energia elétrica e ele queima facilmente, justamente por isso. Então, defeitos mais comuns são os defeitos nos diodos e resistores da fonte. Pode deixar o módulo de controle inoperante. Para os diodos, pode ser utilizado um N4007, facilmente encontrado. Temos ainda o capacitor eletrolítico de 33, de 50 volts, responsável em filtrar a tensão de 5 volts, contínuo para o módulo de controle. A queima dos resistores de polarização do módulo também o deixa inoperante e seus valores são de 150K e 2M, ok? Na página 92, a gente tem algumas informações sobre esses componentes. É importante verificar também a existência de solda fria trincada nesses terminais. A queima de um LED ou transistor, como a gente citou, pode deixar uma sequência de LEDs totalmente apagadas. Para descobrir qual LED ou qual resistor que está queimado, você terá que testar um por um, não tem outra forma. Para facilitar essa jornada, faça a medição dividindo a sequência de LEDs em duas metades e assim sucessivamente. Deste modo, você vai isolando a metade com o problema até chegar ao componente danificado. Em alguns casos, a sequência de LED ela não se interrompe, ela vai ficar apenas numa função e apenas o que não estiver ligado é o que estava queimado. Então é muito fácil de você identificar, é só substituir aquele que está apagado. Na página 93, a gente tem o processo de substituição do LED, que mostra ali passo a passo como você deve fazer. Na página 94, a gente tem a situação aonde, digamos que você quer consertar ele, mas você não tem aquele LED. O que você faz? Você pode utilizar, né, facilmente um diodo, né, um diodo 1N4007, que é facilmente encontrado, como a gente citou. Como é que você faz? Você remove o LED e conecta o mesmo, né? Isola ele, como consta lá. É dessa forma que é realizado o procedimento. Alguns LEDs têm, antes, né, de chegar no LED, ele tem um resistor de 2K. Esse resistor, se for queimado, também vai impedir a sequência de LEDs de se acender. Como você faz a substituição do mesmo? Ele é um resistor que é dificilmente de ser encontrado, mas você pode utilizar um resistor de 2K2 ou utilizar dois resistores de 1K, um após o outro, que vai somar o mesmo valor, né? Então, isso pode ser feito também para você consertar esse LED. E na página 95, a gente tem ali o LED já funcionando, ok? Agora, na página 95, nós temos como você consertar e reparar um PlayStation. Um dos problemas mais comuns nos consoles, principalmente nos modelos mais antigos, são as falhas de leitura, ou mesmo a não detectação dos CDs. Este problema agrava-se ao tentar correr em consoles chipados, principalmente os de baixa qualidade. Então, algumas informações importantes ali você tem. Na página 96, a gente tem um pouco mais dos principais defeitos. Essa imagem que você tem ali abaixo mostra a parte lateral de uma unidade laser de um modelo 1002, É, existem pequenas diferenças em relação aos outros modelos, mas são baixas, né? A maioria são todos semelhantes. Em primeiro lugar, certifique-se de que a fita está bem presa em condições. Pode acontecer que a fita tenha subido e esteja diminuindo a performance da leitura. Para resolver esse problema, simplesmente dê um pequeno puxão da fita para baixo, esticando o cabo. Se você colocar o CD, de novo a mesma imagem, repare no pequeno potenciômetro ao lado do condensador SMD. Antes de ajustar, repare na posição que tinha inicialmente, né? Ele é aquele potenciômetro que a gente viu, é um potenciômetro variável, a gente estudou isso lá na apostila módulo 1, onde você define a potência do mesmo. Então você verifica como ele estava. Após você verificar como estava, você vai fazer um pequeno ajuste, apenas coloca a ponta do dedo e movimenta ele, apenas um pequeno movimento você vai fazer, né? Um pequeno movimento, e você vai testar, ver se funcionou, né? Coloca um CD que não estava rodando lá no teu PlayStation, se rodou, beleza. Se viu que ele está funcionando bem, você pode ainda movimentar um pouquinho mais, até que você vê que piorou de novo, né? Então você vai testando e verificando até você achar o ponto correto de calibração, pode-se dizer assim, desse potenciômetro, ok? Na página 97, a gente tem outras informações ainda importantes. Outro método, embora simples, mas eficaz, é limpar-se periodicamente a lente do laser. Utilize para isso materiais que não risquem, como algodão. Limpe suavemente e retire todas as partículas de sujeira. Por vezes é suficiente para que os CDs rodem. Outra avaria comum que acontece é a queima dos fusíveis queimados. A causa do fusível ter queimado pode ser natural devido a uma má implementação do chip, pingos de solda que caíram na placa, por vezes quase microscópicos. Os fusíveis aparecem no PlayStation em diversos formatos e valores. Começa com fusíveis básicos na fonte de alimentação, passando para os de proteção do circuito. Esses últimos fusíveis são os pequenos quadrados pretos que aparecem na motherboard que a gente vê abaixo, ok? Motherboard quer dizer a placa, né, pessoal? Na página 98 a gente tem algumas informações para você conseguir identificar qual fusível está com problema de acordo com os sintomas que o PlayStation apresenta. Então, se ele está sem imagem e os CDs não rodam, pode ser o fusível PS604. Quando os comandos não funcionam, pode ser o PS605. Quando ele está sem imagem e os CDs não rodam, além do 604, pode ser o PS603. O PS601, quando ele tem imagem, mas o laser não funciona, no arranque ele já vai para o menu de áudio. E temos também o PS602, caso esse fusível esteja queimado, afetará a ligação para a ficha série da consola. Esse fusível corta a linha de alimentação para o conector de série. E assim a gente tem abaixo outros sintomas que acontecem com cada um dos tipos de fusíveis, ok? Alguns dos problemas mais comuns, então, que são encontrados nesse tipo de aparelho, nesse tipo de PlayStation, né? A maioria deles ligado na unidade ótica de leitura. E logicamente, né, se você começar a colocar o CD e não funcionar, tentar fazer essas ações e mesmo assim não funcionar, né, não efetuar a leitura, a única forma é a substituição da unidade ótica mesmo de leitura do PlayStation. Para concluir, né, a nossa Rádio Web módulo 2 do curso de eletrônica básica, a gente vai trazer nosso último assunto. Esse último assunto a gente viu, né, já em outros componentes, em outros equipamentos, o rádio, naquele exemplo da lanterna, no exemplo propriamente do MP3 player. Mas a gente vai trazer aqui alguns modelos de rádio existente que você pode encontrar, ok? Iniciando lá na página 100, primeiramente a gente tem o modelo rádio AM/FM, mono com transistores. A função aqui é só para você exemplificar e entender um pouco o formato, né, os componentes, aonde estão os componentes. Então, Ali tem as imagens, né? É possível você identificar onde fica o áudio, o F1, a sintonia de FM, né? Então, de acordo com o problema, você vai conseguir diagnosticar, logicamente, aonde que é o local que necessita atenção. Então, temos também o local onde tem sintonia AM, enfim. Lá na página 102, aliás, antes disso, na página 101, nós temos o radiogravador mono, né? Então, abaixo a gente vê um modelo de radiogravador, a MFM, mono importado, destacando seus circuitos na placa. Então, ali você pode encontrar aonde estão a fonte, desde o transformador de alimentação, aonde estão os diodos retificadores, o CI de FM, a variável, a bobina, né? Então, para você entender como varia de um modelo para outro. Lá na página 102, nós temos um outro modelo, rádio FM estéreo com CI, né? O CI integrado, que faz a frequência tanto AM quanto FM. Então, apenas para que a gente consiga visualizar esses modelos, esses diferenciais. Dessa forma, nós concluímos a rádio web número 2 do curso de eletrônica básica, né? Essa apostila teve como objetivo a gente trazer, além logo do início, como você pôde perceber, informações a respeito da área, a respeito de uma assistência técnica, como transformar em uma assistência autorizada, técnicas de atendimento para com o seu futuro cliente e, posteriormente, várias situações de equipamentos com problemas, né? Identificar quais os problemas que ocorrem no mesmo com maior frequência, e também a gente conseguiu trazer bastante informação nova para você, né? Para que você agora consiga, através dos exemplos que a gente citou, das situações que a gente citou, pode ver que tem exemplos muito simples de ser feito, né? É por ali que você deve começar, nessas situações mais simples, e desenvolvendo o teu instinto de técnico eletrônico. Conclusão. Então, concluindo então agora a rádio web, o que você irá fazer é uma leitura um pouco mais aprofundada, novamente, da apostila, né? Rever alguma coisa, talvez, que você não tenha compreendido. Feito isso, a gente vai assistir as aulas relacionadas ao módulo 2. Caso você esteja assistindo às aulas através da plataforma virtual, as aulas relacionadas ao módulo 2 que a gente acabou de estudar na rádio web, você vai encontrar especificamente no módulo 2 lá na área virtual. Essas videoaulas vão abordar algum desses concertos, né? Não todos, mas alguns, né? Mostrando, né, através de vídeo, essa explicação um pouco mais aprofundada. Caso você esteja assistindo, né, através do DVD que você recebeu, essas aulas se encontram mais ou menos a partir de 2 horas e 25 minutos até 3 horas e 17 minutos, né? Então, os conteúdos relacionados a essa rádio web. Então, 2 horas e 25 minutos a 3 horas e 17 minutos. Concluindo a leitura e posteriormente ter assistido às aulas, você estará preparado para realizar as atividades do módulo 2. Quais são essas atividades? Como a gente fez da 1 até a 25, lá no módulo 1, módulo introdução, a gente vai fazer agora da 26 a 41, que são as atividades relacionadas a isso que a gente aprendeu na rádio web. Então, a esses tipos de conceitos, os componentes que a gente viu, algumas informações que a gente passou, você vai poder testar seus conhecimentos da página 25 a 41. Concluindo as atividades, a gente vai para o nosso último módulo, é um módulo um pouco menor, ainda relacionado a conserto de equipamentos, onde a gente vai trazer mais algumas explicações. E após concluindo esse módulo, a gente vai partir para as etapas finais, que são a avaliação final e a sua participação no fórum interativo desse curso. Dessa forma, a gente agradece a sua participação nessa rádio web. Lembrando que, a qualquer dúvida, você pode utilizar todos os canais que a gente tem à disposição para o atendimento e retirar as dúvidas do curso. Nos encontramos na próxima rádio web, próxima e última rádio web do curso de eletrônica básica. Até lá!